Se liga, se liga. Chora, cavaco! Ah, mulher! Atenção, Krasadek! Ao top de 4 já vai! Já vai! Nós podemos jogar, nada mais nos impede. Só não dá pra fugir do monstrinho de neve. Vamos todos nós, não estamos sós. Sabemos agora como importa jogos de fora pela internet. Jogar com nossos pares e mandar barrel roll a voar pelos ares. Matar uns zumbis, GG pros noobs. Pegar o Triforce, zerar com agora o Sword. Vou dar uma passada no Marte, comprar Great Ball e pegar Pokémon. Fazer tabelinha com Gomes, chutar com o Alejo e ser campeão. Seguro o tiro pra dar charge e matar um monte de robô. A princesa não tá no castelo, coitado do Mario encanador. Mamma mia! Eu gosto de jogos e diversão. Decido o destino do mundo acertando um botão. Eu gosto de jogos e diversão. Mais tarde eu tomo meu banho, tô matando o chefão. Eu gosto de jogos e diversão. Pior podcast do ano foi o de imersão. Eu gosto de jogos e diversão. 3 anos de site e ainda não ganhamos um tostão. Eu gosto de jogos e diversão. Já tá acabando, minha mana, me passa a poção. Caralho, a lista é bem melhor do que eu pensei. É bem melhor, né, cara? Só que tem que ter cuidado que tem jogo aí que é de 97, eles põem como 98. Não, pra... pior que eu olhei e não tem, não. Pra arredondar. Não, eu não achei pra... Tekken 3 não tá aí, Gran Turismo não tá aí. Tá... Smash Brothers tá aqui? É, acho que não, acho que não. Bomberman Hero tá. É, acho que não tá, não. O jogo que sai... Tá a data que sai no Japão. Se tiver também, tiver dúvida, abre e olha. E se tiver errado, me foda-se. Porra, aqui não é jornalismo verdade, não. É cagação de regra, mentira. Pelo contrário. Mas aí com o Tengu a gente fica meio... Não, então, mas eu Tengu, ele não pode falar besteira, entendeu? Eu posso falar à vontade. É. Porra, né? E se ele falar besteira, ele pode falar, tava no baixo frente de soco, não tava no contato, tocando assim. Chupa. Chupa. Porra, é for fã, é for fã. É sério mesmo. Diversão começando a sua 75ª quinta edição! Puxa, demônio! Essa semana o Baixo Frente Soco regressa ao glorioso ano de 1998, um dos mais magníficos para o mundo dos jogos. Eu sou Ilapso, condutor dessa carruagem dos sonhos, e aqui comigo nessa jornada de lembranças estão o Daigo, da Herói e do Almitsu. Porque esse é mais um plano B do Baixo Frente Soco. Claro. Trouxemos também um especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o filósofo Elmamut Baldwin. Aí, na boa, eu me amarro em Banjo-Kazooie, tá certo. Do Pyron's Lair, em breve aqui do Baixo Frente Soco, um passo comprado por milhões de euros, o Pyron! É isso aí, galera. Hoje eu vou estar na Era Mítica, onde a pessoa só tinha que se preocupar em tirar 5 pra passar de ano, zerar os melhores jogos e caçar uma buceta. Lá do Kotaku Brasil, nosso jornalista, o único cara comprometido com a verdade aqui, Fernando Mucioli, o Tengumaru. Umba, umba, umba, é! Umba, umba, umba, é! Tchará, tchará, tchará, tchará, tchará! E da puta que pariu, nosso arauto da zoeira, devolve os God of War, caralho! Senhor da Eternidade! Cara, hoje é um dia especial. É um podcast sem inimigo. Semana retrasada também foi especial. Você perdeu, você não tava aí. Deu mole de não me deu chamar. Deu mole. Vamos embarcar no DeLorean de nostalgia, voltar 15 anos no tempo a uma era em que o céu era mais azul, o sol brilhava mais forte, a novela era a Torre de Babel, o Zidane fez 3 gols no Brasil e o Yu Hakusho estava terminando na Manchete. Essas e outras memórias felizes depois dos e-mails. E-mail, Camilo. E-mails, torne-se assinante e acompanhe o YouTube do Baixo Frente Soco, youtube.com/baixofrentesoco. Já estamos utilizando, temos lá o Beat Frente Soco 00, nosso primeiro vídeo na beira da praia, no calçadão da praia de Copacabana, no posto 5, falando magnificamente de Pokémon. Essa semana estamos com um vídeo novo, um vídeo sobre Zelda, uma série pouco famosa, coincidentemente ou não, esse fim de semana temos o Zelda Day aqui no Rio de Janeiro. Portanto, acesse e acompanhe os vídeos do Baixo Frente Soco, que agora está no YouTube, que esse negócio de podcast é passado e o futuro é audiovisual. Lembrando que nosso e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com, nosso Twitch, que é o twitch.tv/baixofrentesoco, com os streams semanais de jogos e diversão, o nosso Facebook é o facebook.com/baixofrentesoco. Além da fanpage, temos também um grupo de Facebook, também chamado Baixo Frente Soco, e o Twitter está lá mofando, ninguém se importa com ele, mas é @baixofrentesoco também. O e-mail solitário desta semana é do Zepon, que diz: oi amigos, sobre o podcast dos mitos do mal psicopata, do espírito demoníaco supremo possuído, hospedeiro das trevas profundas eternas, assassinas das chamas negras mortais do inferno ardente agonizante, das névoas obscuras, carnívoras, sanguinolentas do abismo satânico, da perdição irreversível do escabroso capeta maléfico malvado maligno, eu gostaria de dizer que tive um cartucho de Majora's Mask que era do mal. Essa é uma história venérea na qual muitos não acreditam, mas irei relatá-la aqui. Em duas datas um tanto quanto supersticiosas, uma sexta-feira 13 e um dia 31 de outubro, minha fita criou eventos estranhos no jogo. Quando eu iniciei um save nas respectivas datas, Link, nosso herói do tempo, começava sem seu escudo e qualquer dano ou coração que fosse coletado levava à morte instantânea e ao começo do jogo. Além deste fato, com o progresso, todo o item coletável que era utilizado nos botões C se transformava numa ocarina, impossibilitando o avanço na história, além de não salvar o progresso. Pois bem, eu tinha um VHS com gameplay do ocorrido. Sim, eu gravava meus gameplays para mostrar para os amigos, mas acabei perdendo a fita do mesmo. Caso contrário, estaria enviando a vocês. Era só isso que eu queria desabafar. Continuem com o excelente podcast que é apresentado por vocês. Abraços e beijos para Bebs, da qual não sou conterrâneo, pois moro em Joinville, Santa Catarina. Abre parêntese, triste. Fecha parêntese. Essa história é macraba, de Zepon. Foi o único e-mail que nós temos essa semana, mas estamos devendo uma enxurrada de e-mails e será cumprido, porra! Mas, por enquanto não, vamos ao programa de hoje sobre o magnífico ano de 1998. E lembrem-se, baixofrentesoco.com. Daigo, toca na Globo, Daigo. Vai explodir o... Vai explodir o shopping, Daigo. Vai explodir o shopping. Da hora, não quero ver esse caralho, filme. Tony Ramos explodiu o shopping. Explodiu o shopping. Explodiu. Caralho, explodiu o shopping. Aí, morreu. Caralho. O Jamanta, hein? O Jamanta não morreu. Jamanta não morreu, cara. Jamanta não é verdade. Você viu o Yoko Show hoje? Tá maneiro essa parada de torneio das trevas aí no mundo, né? Mas não vai ter o Quabra, né? É mais escroto isso. Ah, sei lá, cara. Esse homem tem meio cara de cuzão. Pô, os caras são meio roubados, eu acho. Meio roubado, né? Eu acho que o chifrudinho gordinho vai ganhar no final. Era mesmo. Eu comecei o ano de 98 na praia de Copacabana com a minha camisa regata branca da Ace. Eu nem sei se existe mais essa marca. Toda manchada de vinho porque um filho da puta que devia morar em Belfort Roxo. E olha só. Foi abrir a porra da garrafa, abriu em cima do moleque de 11 pra 12 anos, filho da puta. Que isso? esse é o motivo pelo qual estamos gravando esse episódio fantástico. Eu acho que 98, agora olhando pra trás, né, que é muito mais fácil parar e analisar, foi provavelmente o ano mais importante pros jogos de videogame em termos de lançamento, de coisa que saiu naquele... Né? Ah, foi um ano belíssimo. Foi. Sim, é. Inclusive foi o ano que marcou o lançamento do Dreamcast no Japão, né? Foi o fim da vida da SEGA ali. A vida como é que era o slogan escroto do Dreamcast? Ele sabe o que você está pensando. Porra. Ele sabe que você está jogando alguma coisa cretina. É assim. Bem assustador. Bem assustador mesmo. Então, cara, foi um ano especial, assim, de verdade. É meio cagação de regra em alguns aspectos, né? Porque a gente vai falar de jogos que saíram nesse ano, mas não necessariamente a gente jogou todos, né, nesse ano. A maioria dos jogos que a gente vai citar são jogos de PlayStation, Nintendo 64, Saturno, até porque já não saía mais jogo pra Super Nintendo na época. Acho que saiu um jogo pra Super Nintendo, aquele Super Famicom Wars, que a Nintendo lançou pra aquele serviço maluco deles lá. Satela? Satela não viu? Que isso, cara? Satela é a empresa do The King of Fighters 97. Também. Mas são jogos que saíram nesse ano, e esse ano de 98 tá fazendo 15 anos, é uma data redonda, não tinha outro tema, e é o tema que nós escolhemos pra essa semana. E reunimos essa equipe de astros e estrelas da televisão brasileira pra falar disso. Byron, você tava aí com umas cartas na manga e você falou, acho que isso aqui ninguém vai lembrar, não sei o quê. Então, saca a sua primeira carta aí. 98 saiu a sequência do jogo mais mítico que existiu na face da Terra. Um jogo que, com certeza, que quem jogou mudou completamente por dentro. Uma coisa ruim cresceu na pessoa que teve essa experiência, velho. Mas é um jogo que é muito bom e, com certeza, quem jogou não vai esquecer. E o jogo é o Carmageddon 2, porra. Caralho. Sinal. Nossa. É o jogo mais foda, meu irmão, que saiu nesse ano, velho. Pô, parabéns, hein, cara. Parabéns. Que é isso? Cara, pior que Carmageddon 2 ainda. 2, meu irmão. Esse jogo, meu irmão, na boa, é mítico, brother. É o jogo mais divertido, zoado que já pôde fazer na face da Terra, velho. Caraca, esse que é o Carpocalipse Now, eu achava que esse fosse um. Então eu acho que eu não joguei um, eu joguei o 2. É o 2, sim. Ter jogado 2. É, não que eu me importe. Cara, é o melhor jogo politicamente correto que existe, brother. Não tem condição, meu irmão. O jogo te, tipo assim, ele vangloriza. Ele vangloriza. Vangloriza. Assim, ele ama tudo que você faz de errado, velho. Porra, você faz boliche com os pedestres, meu irmão, joga eles na velocidade da luz, eles saem grávida. Pô, sai capotando, morrendo, batendo tudo bem pela frente, bate no posto de gasolina, explode. Ao jogo, fala pra você, muito bem feito, e 5 mil pontos já de bônus pra você, porra, né? É, moleque, manda ver. Ciro Darlan se amarrava nesse... Pô, fica aí, tu vê, é o único jogo de corrida que eu zerei tanto o primeiro quanto um segundo sem completar uma volta no jogo inteiro. Que entendeu? Você não precisa correr no jogo, esse pô. É só você matar os caras. É verdadeiramente foda. O bom desse jogo é que ele lubrifica seu caminho pro inferno, né, cara? Assim, eu vou dar o mérito pro Carmageddon porque tinha Iron Maiden na trilha sonora e isso vale muito. Vale muito. Ainda mais naquela época que eu ouvi Iron Maiden e até, porra, o cu fazer bico e voltava o CD e ouvia tudo de novo. O jogo tem seus méritos, né? Porque, assim, uma das coisas que mais me interessava no jogo é que hoje em dia eu não falo muito de jogo no mundo aberto. Né, GTA, etc. Mas o primeiro Carmageddon era um mundo completamente aberto. Você tinha um circuito, que era uma cidade gigantesca, só que você só seguia o circuito se você quisesse. Podia andar pela cidade, entrar no shopping, atropelar todo mundo, entrar num campo de futebol, matar todo mundo, atropelar grávida, ir na delegação. Isso não é bem mundo aberto, né? Isso é mundo foda-se. E matar todo mundo. Exatamente. É um mundo foda-se que você pode matar geral sem ter polícia pra te criticar, entendeu? Entendi. É ao contrário do Drive e do GTA. Sem ter os seus polícias. Mas eu gostava mesmo nessa época aí de jogo assim, nesse estilo do Destruction Derby. Eu achava mais maneiro porque rolava o X1. Mas eu não sei nem de que ano era. A jogabilidade era melhorzinha também. É, mas eu não me arrisco jogar de novo, não, porque deve ser uma merda hoje em dia. Sério? Ah, não sei, né? Prefiro não arriscar. Prefiro não arriscar. É, e o 2, o marido do 2, né? Que a tecnologia evoluiu, né? E o jogo tem física, cara. Então tá pra fazer muita merda que você não conseguia fazer. O jogo tem física. Eu gostei tanto dessa frase. Cara, o jogo tem uma física coerente, cara. Você, porra, o seu carro sai quicando, sai destruindo tudo, os pedaços voam, os pedestres. Vem com tudo. É, o Gran Turismo não tinha, por exemplo, né? Pode matar, invadir tudo sem se preocupar, maluco. Meu irmão, tu pode. Ó, cara, o jogo é tão escroto que você pode chegar, dar um totozinho no pedestre. Aí tu arranca a perna dele. Ele levanta mancando, se ajoelha, meio torto e reza pra tu não atropelar ele. Fica rezando. Não me atropela. Tu vai lá e passa por cima, cara. Só que assim, no início, você sentir um pouco mal. Falar, porra, esse jogo é violento. Mas tu começa a fazer combo, suspender policial, levantar velhinha, explodir pôr de gasolina. Você explodir teu carro e matar 20 de uma vez só, você começa a sorrir de vez em quando, entendeu? Aí vai crescendo. Desperta o sádico que é em você. Cara, aí tu começa a sorrir. É, velho. Aí tu vai crescendo, teus olhos vão criando sangue, velho. Vai criando uma coisa ruim dentro de você, entendeu? Moleque da Baixada Fluminense, grupo de trupa deu errado, deu certo, tá vendo? Aí eu falo cara, esse jogo. E o jogo é tem uma coisa escrota que ainda tem replay, cara. O jogo é filho da puta que ainda tem replay. Confira a morte da velhinha no replay. Cara, e o jogo tinha replay e era dublado. Ó, imagina uma cena. Tem 3 prédios e você tem que pular de um prédio pro outro, né? E nesses prédios, entre os prédios, tem uma rampa, né? Um circuito normal. Aí eu correndo atrás de um cara, tava mata aí, tava voadão. Meu carro tava com turbo. Pode fazer o upgrade, melhor o seu carro, né? Porque eu tava com o turbo correndo pra caralho. O que que aconteceu? Meu carro pulou demais. O que ele fez? Ele pulou e foi tão alto que ele foi girando no ar e caiu no outro prédio de cabeça pra baixo arrastando. Aí ele foi cabeça pra baixo arrastando, mas voadão. E nisso tinha rampa. Aí ele pegou outra rampa de cabeça pra baixo e foi rodando. E nisso tá mostrando replay. Isso, e pulou de cabeça pra baixo. E nisso tá rodando no ar. E nisso a câmera da porra do replay, em vez de mostrar meu carro, tá mostrando as velhinhas lá embaixo gritando. Correndo pro lado do ponto que nem desesperada, cara. Aí não tô entendendo, cadê meu carro? E tava mostrando a velhinha, porra, do guarda. De repente, meu carro cai aqui numa flecha lá de cima, velho. Explode numa bomba atômica, mata 50 negros, meu irmão. Ai, do caralho, velho. É muito bom, velho. Fez um review completo, hein? Já vou colocar no próximo o que vocês têm de jogar. Carmagedon 2 por Pyro. Pô, e o jogo foi banido no Brasil, né, cara? Sendo no Jornal Nacional. Ciro da Lã. É, mostrando lá o jogo num PC capenga, rodando todo mal lá, travando. É, foi banido aqui no Brasil. Em outros países também, ou ele foi banido, ou foi... É, ou eu era vendido com aquele modo zumbi. Censurado. Que só vinha o modo zumbi sanguinho verde, né? Não era true. Né, que é a versão de Nintendo 64, que saiu assim também, com robôzinho e com zumbizinho. Seu pro Nintendo 64. Caralho, que tinha zero graça. Zero graça, né? Tinha. Cara, e o jogo é escroto, cara. Você, por exemplo, tem como você chegar o cara, jogar numa montanha, o cara, o pedaço voando. Aí teu boneco fala assim, voou que nem uma pedra. E começa a rir, velho. Caralho. Escroto, cara. E pra ficar mais true, novinho, né, que a gente fez. O jogo, as vozes do jogo é tudo WAV, né, arquivo de som. O que a gente fez? A gente pegou a voz do Warborget, baixou o Warborget na internet. Que é isso? Tirou as vozes e ficou a voz do Warborget, velho. Mandou bem. Porra, presta atenção, caralho! Cara, é muito bom, cara. Assim, quem jogou Carmageddon, Carmageddon 1 e 2, com certeza hoje é um ser humano pior, velho. Com certeza. De vez em quando eu lembro o quanto a minha geração é ruim, sabe? Essa galera aí começou nos 80 é foda, hein? Galera podre no coração. Só tem marginal de pulmão preto mesmo, cara. Isso aqui é foda. Santo Cristo. Só lembrar pra galera que ama Carmageddon, que nem eu, que já foi aprovado o projeto de Kickstarter e o primeiro tá sendo relançado em HD aí. Boladão. Pra gente poder arrancar mais cabeça e matar mais pedestres. Valeu. Com cada vez mais sangue, né, cara? Agora em alta resolução. Exatamente. HD. Agora o coração vai pular na tela, meu irmão. Vai dar pra você ver se o cara é RH positivo ou negativo. Não. Thank you. Cara, eu como uma boa criança, cria dos fliperamas, né? Da vida bandida aí dos fliperamas, eu vou relembrar do nosso querido King of Fighters 98, né? É. O melhor, que leva o ano no seu próprio título e que é um King of Fighters fenomenal, assim. Foi um dos, ainda é hoje um dos melhores King of Fighters, tanto em elenco quanto em mecânica, sistemas e tal. É um jogo muito, muito bom que dá pra jogar tranquilamente, rola campeonato até hoje. Muito, muito de boa, assim. Mas na época, cara, eu lembro que eu ainda tinha recém vendido meu Super Nintendo pra comprar Final Fantasy VII. Nossa, cara, olha isso, cara. Peraí, você vendeu o seu Super Nintendo pra comprar Final Fantasy VII? Pra sim. Comprar um jogo, cara, um jogo? Sim. Que isso, cara? Caralho, cara, não é por nada não, mas nessa hora dá até vontade de chamar o Fritz aqui. Chama o Fritz. Chama o Fritz. Pra mandar aquela frase de impacto dele, né? Aquela frase que só o Fritz consegue mandar e achar tranquilo, né? É, tá certo. Mas o... É a vida. Não, porque assim, eu tinha trocado o meu 64 por um PlayStation, eu troquei meu 64 com o Mario 64 por um PlayStation com Resident Evil 1, Rage Racer, que é o Ridge Racer 3, porra. Dois controles e um memory card, eu diria. Trocou algum garoto da Zona Leste chamado Wesley? Não. Porque a gente tem um aqui que fez isso, ele fez o contrário que você, ele deu o PlayStation dele e pegou o 64, assim. Pô, não sei. E aí a gente sacaneia ele pra caralho. Assim. Olha, pra ser muito sincero, eu não lembro o nome do cara com que eu troquei, mas não era da Zona Leste, era da Zona Norte, onde eu morava antes. Ah. E aí eu ainda tava... Então, eu queria muito, muito jogar o Final Fantasy VII, comprei o original e vendi o meu Super Nintendo pra comprar o original com o meu próprio dinheirinho e tal. Mas você tem ainda? Eu bloqueei na Uruguaiana ali, velho. Tenho. Então, aí que tá a diferença. Hoje ele tem um Final Fantasy VII original, que se ele for vender no eBay, ele ganha dinheiro pra caralho e compra 5 Super Nintendos. Então, isso se chama investimento. É o Warren Buffett dos videogames. O praticamente. Porque, porra, Super Nintendo tem no Mercado Livre aí, R$150, você compra um, porra. Se a gente quiser, tal. Cada um de nós comprou aqui. Vai comprar um Final Fantasy VII original. Eu queria ter um pra ter. E na época eu tinha jogado tudo que eu queria do Super Nintendo já, na real. Porque já tinha zerado o Chrono Trigger, já tinha zerado o Chrono Trigger 12 vezes. 12, sim. Eu fiz todos os finais do Chrono Trigger no cartucho. Todos eles. Mas enfim, eu joguei tudo que eu queria jogar e queria muito jogar o Final Fantasy VII. E aí eu comprei e tal. Então eu tava jogando, joguei muito Final Fantasy VII, ainda em 98. Mas ele não foi lançado em 98, então meio que não faz muito sentido. Mas dos jogos que saíram em 98 mesmo, eu diria, cara, sim. O pari é duro porque saíram dois jogos que eu joguei muito, que foi Xenogears e Resident Evil 2. Uba. E, cara, os dois eu joguei pra caralho, assim, muito, muito, muito mesmo, assim. Resident Evil 2 eu fazia speedrun dele, até. Caralho. Nossa, então, porque pra você abrir o rank e o tofu, você tinha que meio que fazer um speedrun no jogo, né? Sim. Tinha que terminar em menos de 2 horas sem usar spray e no máximo usando um número bem baixo de ervinhas e tal. Então, cara, joguei pra caralho Resident Evil 2, assim, é um dos meus jogos favoritos ever. Me diz se você foi otário que nem eu e caiu no conto da IGN e fez o rampa pra poder liberar o Akuma no Resident Evil 2. Ah, não, eu só fiquei sabendo muito depois disso, do Akuma. Então eu não tive tempo de tentar, na verdade. Mas só eu que fudi. Então, só acho que só vocês, filho. Mas, cara, acho que Resident Evil 2, em quantidades de jogadas, assim, cara, acho que de longe foi a coisa que eu mais joguei em 98. E o King 98 correndo por fora nos fliperamas da gloriosa Zona Norte de São Paulo. Tem um Darkstalkerzinho, não rolava, não? Não teve Darkstalkers esse ano. Não, cara. Teve o 3, um dos múltiplos portos do 3 teve. Pra console deve ter sido em 98 mesmo. Pra console saiu junto com Rival Schools, eu acho. Então, pra console saiu Darkstalkers 3, saiu, pro PlayStation. Porque eu tinha ele, eu comprei o piratão e tal. Eu comprei, saiu no fim do ano de 98, assim. Eu comprei no lançamento. Eu lembro que eu cheguei no camelô, tava lá Darkstalkers 3. Caralho, comprei! Isso. Tipo isso, pode crer. E eu achava bolado porque o Resident Evil 2 que eu comprei era pirata, obviamente, porque eu não tinha dinheiro pra comprar nada. E a capa dele, assim, era uma caixinha de CD normal, de acrílico. E aí era a capa do jogo, só que no canto tinha uma fotinho de um carrinho vermelho. Ué? Tipo, velho, que porra é esse carrinho vermelho, tá ligado? Ué? Eu ficava muito tentando imaginar por que tinha um carrinho vermelho no canto da capa do jogo. Mas enfim, a minha memória mais intensa de jogar videogame em 98 foi ao lado de Resident Evil 2. Sem dúvida alguma. Presidente Evil, né? Não, mas o título vai pro King of Fighters 98, que é mítico também, né? Sim, porra, demais, cara. Pelo amor de Deus. Melhor King of Fighters que tem, meu irmão. Eu também acho, cara. Sinceramente. Somos 3. Daí o 4, né? Não, depois não, não, não. Depois saiu o de PlayStation. Eu comprei o de PlayStation piratão também. Meu jogo que até... Nossa, até fazer buraco no... Cara, é uma merda, né, cara? Porque eu ganhei um PlayStation em novembro de 98. 20 de novembro de 98. Já até contei essa história aqui. E aí eu peguei o The King of Fighters 97, que já tinha saído no PlayStation, e fui jogar, etc. O fliperama que tinha 98, mais perto perto da minha casa, na verdade era perto da minha escola. É do lado de onde eu moro hoje, mas na época eu morava a 1,5 km daqui. O que quando eu tinha 12 anos era uma distância muito grande pra ir sozinho assim. Aí, sei lá, 2 semanas depois de eu comprar o PlayStation com o 97, que me satisfez o suficiente, a porra do seu Zeca. Não, na verdade, seu Zé é esse, né, Zeca? O seu Zé colocou uma máquina de 98 lá. Tinha um Time Crisis 2, um Tekken 3 e um KOF 96 lá. Caralho, aí mano, saiu com a 96. Era de minuto até. Aí saiu o KOF 96 com todos os meus recordes, menos um, que era de um maluco lá, o da falha. E o diversos, que era meu também, 39 contras, porque a gente raspou o fio do fliperama. Ficou entrado a manhã inteira entrando ficha. E aí botou o 98 lá. E aí fudeu, né? Minha mãe faliu de novo, ficou puta comigo, que eu tinha a porra do videogame em casa e queria jogar. E pra explicar, porra, mãe, é o mais novo, não é o mesmo, né? É o mesmo esquema do nosso amigo lá, né? Que o pai não comprou o Street Fighter 2 Champion Edition. Porra, R$10 por 4 personagens a mais? Não vou comprar. Vai ficar com o vagabundo aí. Mas, porra, eu gastei muito dinheiro, cara. Acho que foi o fliperama com que eu mais gastei dinheiro na minha vida, porque aquela porra não esgotava. Não tinha final, né? Não tinha mais esse propósito de ver final, nem porra nenhuma. Na época não tinha mais, né? Era. Só tinha só a ceninha depois, dependendo do seu time, mas dependendo do time, sei lá. Terry, Luck e o Clark tinha uma porra de uma cena pode trocada, assim, mas não tinha final mesmo. Mas ele gastando dinheiro igual um filho da puta. E pra piorar, esse ano eu peguei a listona lá na Wikipédia e fui ver os jogos de luta que saíram desse ano. E assim, eu percebi que eu devo ter comprado uma casa. Poderia ter comprado uma casa com o dinheiro que eu gastei. Porque nesse ano saíram, além do KOF 98, o Street Fighter Alpha 3, com a sua trilha sonora de eletrônico bizarra. O Street Fighter X2, que foda-se, ninguém se importa, né? Era só pra... Você jogou? Para de ser... Joguei um, eu tenho original. Jogamos e não estamos muito felizes com isso. Joguei, não nego, preferia ter gasto meu tempo com outra coisa. O Guilty Gear saiu em 98 também. Uhum. O Marvel vs Capcom, que tinha um fliperama também lá na rua, mas num nossa, outro carro. Nossa, esse eu joguei pra caralho. Isso aí lotava, tudo que é flip. Pois é. Nossa, esse aí era treta, pra onde é que ele fosse? Falaremos sobre isso. Bushido Blade 2 saiu também. Nossa, que delícia de jogo, meu Deus do céu. Mas a diversão não para por aí, porque The Last Blade 2 também saiu em 98. Nossa senhora! Esse ano, hein? E o SNK sempre mítica, meu irmão. Também, porque o Jojo também saiu em 98. Puta que eu pariu. Não, para de tocar com a mão aí, porra! Pera aí, Leque, foi mal. Eu tô tendo que mutar aqui, mas errei. Ai, ai. Pô, cara, mas assim, o 98, cara, assim, só pra falar um pouquinho mais, o 98 é foda, porque tem todos os times que você amava. Sim. Tem a versão clássica atualizada dos personagens, né? O Terry podia jogar com a versão clássica ou a versão atualizada. Podia jogar com o Rugal, né? Que, porra, é o sonho de mó galera. E, cara, os cenários todos fodas e, meu irmão, as músicas, cara, remixadas, sim, todas fodas. E a versão do Dreamcast, meu irmão, foi a que eu mais joguei, porque, irmão, não tinha load, aquela merda, tinha música de CD e o jogo era foda, velho, era perfeito, meu irmão. E tinha a do Dreamcast, inclusive, saiu aquela versão que, aliás, era a versão que tinha aquela aberturazinha anime no começo, né? E o do Dreamcast, né, com os cenários 3D e os... Isso. Sim. Acho que eu vou emular alguma coisa aqui mais tarde. Foi o primeiro Ultimate Match, na verdade. Depois ficou comum fazer jogo assim. O Jojo também saiu em 98, o Jojo da Capcom, que acho... mas aí era só o Jojo Venture, né? Ainda não tinha o Heritage for the Future, né? Que é a terceira versão. Não, foi o primeirão Jojo mesmo. É o Venture. Jojo no Kimio na Boquen, na Boquete. Mas ainda assim, porra, foi o Jojo. Não que eu me importe, mas vamos falar, vamos pelo menos comentar que saíram nesse ano. Samurai Showdown 64. Opa, cara, eu não esse sabia é bom, que hein, cara. Parabéns. Perdeu nada. Esse aí eu e o Tengu jogamos bastante. Podemos correr, mas não. Inclusive tinha um fliperama aqui no centro que tinha o Samurai 64. E, cara, que jogo bizarro, né, cara? Pelo amor de Deus. É um joguinho da zoeira. A história é até boa, mas... Então, o pior é que aí começou uma... Só fazer um parênteses rápido aqui. Nesse jogo começou uma tendência bizarra. Bizarro de Samurai Shodown, dos jogos terem a arte cada vez mais foda e o jogo ser cada vez mais bizarro. Feio, muito feio. Combinou naquele do Nobuhiro Watsuki também, né? Que é o que ele fez nos personagens lá e tal. Mas, cara, o traço ficou muito mais foda e o jogo ficou muito mais bizarro a partir daí. Como era feio esse esquisito, jogo. Né? Mas enfim, é isso aí. O último que eu separei aqui, que eu tenho que fazer uma meia-culpa, que eu acho que eu tenho o CD aqui em casa, que é emprestado pra um amigo meu, que é tão ruim que ele não nunca nem pediu de volta, embora fosse fã pra caralho, Fatal Fury Wild Ambition. É isso que eu ia falar. Esse eu gosto. 3D. Esse eu gosto. Porra, parabéns, Dai. Você tem um mau gosto excelente, cara. Não tem não. Eu gostava também do jogo, cara, porque a animação dos golpes, você viu, vai no saco, terra, essas coisas assim, tu vê como funcionava em 3D, como se fosse um cara real dando, ficou muito maneiro, cara, assim, a animação do jogo. O problema é só a jogabilidade do jogo, que é porca e que impede que você consiga jogar direito, mas o jogo, ele é bem legal. Já tinha Tekken 3, o que você quer essa porcaria aí de Wild Ambition? Quando jogava Fatal Fury, jogava aquele Real Boat Dominated Minds lá, que tem o personagem Digimon disfarçado, né? A coisa legal a única coisa legal do Wild Ambition é que tem aquela versão mais velha do Ryo, né? O Mr. Karate Anthony Kidd. Ele já é Nidaime Mr. Karate já nesse? É, Nidaime Mr. Karate. Ele é o segundo já. Ele tá de kimono preto já, só não usa máscara, que é o melhor. Eu acho que ele não tá... Ele tava de kimono preto ou ele tava com uma redinha? Ele usa calça laranja e aquela camisa branca e preta. Acho que era isso. Eu não lembro. Ele tem um cavanhaque meio bizarro e tal. Tem, ele parece o Anthony Kidd do Red Hot Chili Peppers. Acho que ele tem a barba. É verdade. Beleza, maravilha. Esse é a sensação. Desses aqui de luta, acho que além do KOF 98, o Last Blade eu jogo muito hoje em dia, né? Na época eu não joguei tanto. Mas além do KOF 98... Eu até joguei aquele Sonic Dreamcast mais ou menos na mesma época. Eu não tive, só fui emular já. Com Neo Geo, Neo Rage X, o melhor emulador de todos os tempos. Eu joguei muito o Marvel vs. Capcom, todos jogamos. E esse Alpha 3 eu joguei até encher o saco também. Eu joguei de bater cabeça, assim. Pensando em combo o tempo todo. Eu achava o memory card aqui, eu tenho todo mundo level 32 já. Pensar em combo no banho, né, cara? Pensar em combo no banho. Porque tinha a versão de PlayStation tinha, cara, cancel de tudo, assim. Então dava pra fazer umas apelações safadas, né? Até porque você tinha que fazer pra abrir destravar o kill. É uma coisa meio estranha, porque no arcade ele era, tipo, meio balanceadinho. Na versão de arcade ele era totalmente torto. Eu não joguei a versão de arcade. E a versão de PlayStation vinha com muito mais personagem do que a da gente, né? Vinha. Feilong, Balrog e as duas bonecas. Juni e Juri. A única franquia que tem duas personagens com o mesmo nome. É porque tem a porra da Juri lá, uma das clones da campanha. E agora fizeram outra. Outra com o mesmo nome, cara. A Juri. É igual, é o mesmo nome. Dai. Sim, é uma letra que separa, não tem... Inferno, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Mas essa versão Alpha do Alpha 3 do PlayStation era sensacional. A do PSP é melhor ainda, que tem a Mike e o Eagle. A Mike, o Eagle e o Yun, tá lá de graça. E o Yun ainda, O tanto que o que era pra ser um losango na tela de seleção, virou uma bagunça. É zoeira. Vocês curtiam jogar aquele modo de tour que se podia, eu passo o personagem, o meu pato. Mas era, tinha que jogar, cara, senão você não abriu o Guile. Nem o Evil Ryu, acho que... Não, o Evil Ryu já vinha, né? Só o Guile mesmo. O Guile, cara, era muito escroto. Não, tinha como você enfrentar o Evil Ryu lá. Aí ele ficava liberado pra você jogar com ele no arcade. Ah, tá. Mas era muito divertido aquele modo lá, cara. É muito bom, é sensacional, cara. Esse jogo é muito bom, eu gosto muito desse Alpha 3. É o Street Fighter, da série Street Fighter, acho que é o que eu mais gosto ainda até hoje. Mas quando eu pego e jogo, assim. Não, é verdade, eu gosto dele. Eu não gosto do 3, não. Eu gosto do 3 é você e o inimigo só. O 3 é o melhor de todos. Pô, o 3 eu acho muito injustiçado, cara. Porque o 3 a jogabilidade é muito boa, o jogo é muito maneiro, só que não tem personagem. Só personagens são muito escrotos. Cara, só tem personagem virado. Vocês que tem preconceitinho. Só quer saber só do Ryu, do Honda, do Blanc e da puta que pariu. É irado. Mas do Honda, cara. Quem nós joga com Honda? Ah, moleque, todo mundo joga com Honda. Ele é irado e ele é apelão, pô. Não, acho que você ganhou geral. O 3 é irado. Tem o Urien, um maluco de sunga, né? O morenão de sunga. Aí o chefe é outro cara de sunga. Isso aqui e é o quê? Ele é o personagem mais lento da história dos jogos de luta. O que é irado. O que é da zoeira? É isso aí mesmo. Acho ótimo. É a Helena que tem um super combo que recarrega toda a energia. É, energia. Nossa, sério? Eu te falei isso. Inovação. Toda não. Mas a Helena. Tá bom, uma parte. A Helena tem que ter mesmo. A Helena é uma pessoa girada. No 3 ali pra mim é Shan, Helena e o Alex, cara. O resto. E os gêmeos. E o Kuki. O Ouro. O Kuki, porra. Não sacanei. O Ouro é maneiro pra caralho. Não, tudo bem. Você é verdade, me convenceu. Tipo, tem o Dudley. Pô, tudo mulherado. É verdade, eu tô preconceituoso. Escroto mesmo, só o Remy, que é uma merda. Eu acho o 12 e o Necro meio sem graça, assim. O 12 eu acho. O Necro. O 12, né? Não, o Necro é legal. E eles tragam. Mas tudo bem, né? Nem todo mundo é perfeito. E, de fato. O que importa é que o jogo não saiu em 98. Street Fighter 3, então foda-se. Não, peraí, já tinha o Street Fighter 3. Já tinha. Se baixa em 98, não, saiu o Double, Second Impact, o Double Impact, é o W. Tatamo Impact. Eu acho que não foi, não. Eu acho que foi no mesmo ano. Eu acho que foi no mesmo ano do primeiro. Acho que o Third Impact é que sai meio que isolado, assim. Mas eu posso muito bem estar falando merda, porque eu não lembro. Eu lembro que o 3, o primeirão, foi no começo. Não, tanto o 3 quanto o Double, o Second Impact saiu em 97. E o outro foi 99, nossa, né? O Third Strike foi em 99. É, foi... Nossa, ou seja, na média, 98. Na média, parabéns. Todo saiu em 98, então. É, todo 98. Então, valeu, não perdemos tempo falando dessa merda. Mas eu quero só fazer um parêntese sobre o Marvel vs. Capcom, que, porra, aquilo ali pra mim na época... Hoje em dia, a gente vive a era do crossover, né? Mas na época era foda. Mas na época era um... Na época era super irado. Tava tendo o X-Men vs. Street, era o terceiro, né? O Marvel vs. Street eu acho o piorzinho, assim, eu não gosto, não. Pô, mesmo assim, cara, todos esses jogos na época... É pela trilha sonora, com certeza. Cruzaram esses dois, cara. Cruzaram, vai sair um bicho irado aqui, porra. Não, e o Marvel vs. Capcom teve o agravante de ter o Strider, né? Tinha o Strider, Capitão Comando, meu irmão. E Mega Man, boladão, soltando Mega Buster, velho. Pois é, a merda que a Capcom fez agora no 3, né? Não teve o Capitão Comando e o Strider só foi aparecer na versão Ultimate, né? Uns idiotas, né? Virou Street Fighter vs. Capcom quase de novo, aquela merda. Mas parabéns. Parabéns a Capcom sempre tomando as melhores decisões ruins de todos os tempos. Mas o Marvel vs. Capcom, cara, ainda tem aquele agravante de ter os secretos, tipo o Hulk laranja, que na verdade é uma coisa. O Venom vermelho. O Venom vermelho, que é um carnificina bombado. A Morrigan Rosa, que era pra ser a Lilith, e tem um sentido horrível. Era a Hou e personagens com palito suave. É, isso era ridículo. Acaba com um trabalho porco, né, cara? E a Hou só não era palito suave, cara, porque ia ficar muito escroto o Mega Man Rosa. E eu tenho certeza. Só por isso que deve ser a porra da Hou de verdade. Não, mas mesmo. Você vê que eles se esforçaram bem mais na Hou, porque a música dela é cantada. É, tem música e tudo, né? É, foi pra fazer invejinha na música da Atena, pra ver se compete. É da época dos grandes bons jogos de luta ainda. Esse foi o ano. Foi uma época muito boa pra jogo de luta. Bons jogos, né? E aí, em compensação, no ano seguinte, já teve só o quê? KOF 99, o Third Impact, só, né? Porque... KOF 99, a decepção da minha vida, meu irmão. Não pode esquivar pra trás que volta. Acho que o Capcom vs. SNK talvez tenha saído em 99 ou 2000, mas não tenho certeza. Não, ele é 2000. Millennium Fight 2000. É, um é Millennium, outro é Milionaire, né? É, já foi 2000. É, então já deu a caída, né? O ano, então, foi esse. O auge foi esse aí. Eu acho que era o auge daquela geração também, né? De consoles e etc. Tinha a maioria que tinha uma galera tipo pivoto, que a galera tinha um videogame em casa, o cara ia pra casa treinar. O cara tinha o videogame em casa com o jogo, o cara treinava e ia pro flip tentar ganhar os caras no contra, sacou? O cara treinava em casa pra chegar no flip. Isso rolava, com certeza. Eu não tentava, não. Eu executava, meu irmão. Porra, eu era... Ai, sem sacanagem, tem uma menina que trabalha comigo hoje em dia, minha estagiária, Thaís, que o irmão dela foi criado comigo, né? Os dois irmãos, Thiago e Toma. Só que o Thiago é um maluco de 2,5 metros de altura e 3 de largura. O maluco não cabe no carro, pra ter ideia. Maluco é um Andori, né? Maluco é um Andori. É um Andori, E assim, quando eu tinha 11, 12 anos, esse moleque, o Ku, que era um cara lá que... O filho da puta que passou pó de urticária na alavanca uma vez pra me ganhar, ele... Como é que é o negócio? Passou urticária no cu. Cara, mas isso é realmente verdade? É verdade. Eu já contei essa história. Eu fiquei com a mão coçando pra caralho, não sabia por quê. Eu só vi o filho da puta, ele ia, passava a mão na... Ele trabalhava no lugar na época. Acho que ele foi mandado embora depois, inclusive. Não sei se foi por isso. Mas aí eu vi que ele passava algumas paradas. Ele tipo passava um pano lá no botão da alavanca. Aí ia lá pra dentro do bar e lavava a mão. Aí voltava, fazia não sei o quê, fazia o sanduíche da galera, jogava. Caralho. Aí eu lembro que eu sei como muito coçando. Eu sei como muito coçando naquele dia. E o filho da puta ria pra caralho. Eu falei, cara, esse filho da puta fez alguma merda, cara. Aí um outro moleque depois pegou a mão coçando também. Aí eu não fazia ideia do que era urticária naquela época. Eu tinha 12 anos, era criado no apartamento, embora fosse quase uma favela ocupando aquela porra. E aí eu falo, aí, cu, tá passando urticária aqui na porra. Pó de mico, não era nem os caras. Tá passando pó de mico na alavanca, né, filha da puta? Aí era um viado. Mas aí esse Thiago, eu lembro que uma vez ele só me ganhou porque eu, sei lá, eu ia mandar um power gazer dele e ia ganhar. Ele me deu um golpe forte no Yori do Kyo. Só que de verdade, sacou? Ele me deu um empurrão. De verdade. Ele me tirou da vaca, ele me deu um truncadão. E aí ganhou, sei lá, me desequilibrou psicologicamente, derrubou o Neymar e ele nunca mais jogou a mesma coisa. E eu tava. Eu pegava. Episódio de fliperama nava, hein, pivô. Porra, eu já cara, fliperama em 98, tá valendo. 98 pra baixo, meu irmão. Porque essa época aí era triste, porque do que era mais velho, às vezes que meu pai pegava um pivetinho, chegava no lado, o pivetinho destruía, meu irmão. Os caras, tinha moleque que era sinistro, velho. E aí vinha um cara com um braço já atirando geral, velho. O cara com um braço tirava geral, o cara era muito viciado. Um braço e metade do outro braço, ou... Não, o cara segurava a alavanca com a mão. Com a mão? Sabe qual é? Com a mão. E tinha só o braço direito, o braço esquerdo ele não tinha. Ele segurava com a mão direita e apertava, tipo, encostando os botões. Então, porque tem um cara aqui em Caxias que o apelido dele é Cotoco e ele se apresenta como Cotoco, então não é nenhum. Ele, e é a mesma coisa, não tem. Eu, é braço esquerdo. Ele se chama assim. O braço esquerdo dele é metade do braço só. E aí ele, mas ele, se eu me lembro, ele usa alavanca assim mesmo. Ele, a última vez que eu joguei fliperama aqui, ele quase me ganhou, cara. Eu fiquei bolado, o maluco joga muito. Mas o ponto forte desse maluco nem é o fliperama, é o futebol. Porque o nego vai assim jogar futebol, ele vai junto. Aí eles deixam sempre o time adversário escolher alguém pra ser o goleiro. Aí os espertos, né? Pra ser o goleiro. E falam que o maluco agarra pra caralho. Caralho, muita onda, hein? O maluco, em vez de mandar ponte, manda shark attack. De futebol de o cara é o ídolo do futebol aqui. Porra, nessa época não tinha um celular pra filmar uma porra dessa, tinha, né? Não tinha, cara. É por isso que apareceu tanta mentira aí hoje em dia, nego. Ah, eu vi o cara fazer não sei o quê, porque não tinha um puto pra filmar. Então você tem que só acreditar no. E era uma época tão fantástica. Existia magia nessa época. Fantástica e inocente. Existia magia. É porque as pessoas faziam coisas mágicas, assim. E é por isso que dava pra fazer essas coisas hoje em dia. Agora, com o advento da tecnologia, a magia acabou, entendeu? Igual o Final Fantasy. A magia é substituída pela tecnologia. Já dizia a Carla Pérez, né? Não é magia, é tecnologia. É feitiçaria. Acho que é feitiçaria. Feitiçaria, tecnologia. É. Mas essa é a nossa história com os jogos de luta, os fantásticos jogos de luta. Cara, eu fico sem palavras aqui. Eu fui fazendo uma lista dos jogos fodas que saíram em 98. Por mais que eu possa não ter jogado na época, no ano de 98, até porque muitas vezes esses jogos saíram no Japão em 98 e 99, chegava aqui. Realmente eu fiquei assim, porra, abismado, cara. Porque tinha, tipo assim, das coisas ruins, tipo Buck Bumble, o joguinho do Gex, Enter the Gecko, que era uma merda. Tinha, porra, sei lá, Ninja, só jogo ruim da caralho. Pokémon Trading Card Game, mano. Não, peraí, Pokémon Trading Card Game era irado. Vai se fuder. Esse jogo era muito ruim. Cara, eu era viciado nesse jogo, era muito menor que Pokémon normal. O Pokémon Stadium saiu em 98 também, não foi só o TCG, não. Na verdade, o Pokémon Red e Blue americano saiu em 98. É, o Red e Blue americano saiu em 98, né? E em 99, no Dia das Crianças, teve a promoção do bundle das lojas americanas, Game Boy Pocket, mais o jogo, mais o Game Link, R$300. E foi aí que eu comprei. É, foi um feriadão, cara, caiu na quinta-feira, 12 de outubro. Ah, não, foi demais, hein? Haja pilha, cara. Foi na casa vídeo? Haja pilha. Não, eu comprei nas lojas americanas. Minha mãe parcelou em 10 vezes, eu lembro, e, porra, ainda teve que comprar pilha pra caralho, que não tinha pilha recarregada. Pelo menos não era Game Gear, né? Não era. Eu cheguei a ter um Game Gear em mãos que nunca foi meu, assim, mas eu conheci alguém que tinha. Era maneiro, porque rodava Mortal Kombat colorido em 96, mas não tinha Pokémon, né? Que era a essência de... Cara, meu Game Gear só tinha dois jogos e eu tinha orgulho foda desses dois jogos. Sonic Tails... Shinobi. Game Gear era assim, é muito hater, né, cara? Mas era um portátil muito bom, cara. Pelo menos só bom, tinha cara. Que jogar em casa, cara. Tinha que jogar em casa com um jogadorzinho de pilha. Mas olha só, o mesmo pode se dizer de todas as religiões, cara. Porque a porra do Game Boy. Só era preto e branco, não era o Kindle, não. Ia pra rua, tchau, porra. Batia o sol, acabou, não vê nada. Verdade. Não tem isso, cara, não. Porra, o DS, hoje em dia também. DS até que não, mas o PSP. Hoje em dia eu jogo no ônibus tranquilo, porque os ônibus que fazem a linha daqui pro FRJ são todos aquele modelo frescão com ar-condicionado, com cortininha. De Playboy, fala que é de Playboy. Pra andar 20 minutos, mas é um ônibus de Playboy. Eu não entendo a lógica, nem quero entender. Eu sei que é ótimo pra mim. E aí eu tenho que fechar a cortininha pra jogar o Crash Bandicoot lá quando eu tava jogando, porque ficava tudo, batia o sol das 4 da tarde, não dava pra ver porra nenhuma. Mas portátil sempre tem esse problema, isso aí né? Game Gear, nem... Game Boy tijolão, não. Isso é até hoje, eterno, essa porra. Tem que ser tudo... Tinha que ser tudo e-ink, a porra dos... Né, de merda. Caralho, imagina. Ia ser irado. Tudo nessa Brasília. Quando chegar nesse nível, vai ser muito bom. É, moleque. Aí eu fui olhando, né, a lista e fui fazendo. Eu peguei uma lista de 35 jogos que eu joguei nesse ano. Peraí, 35? Desse 35 ano. 35 jogos que eu joguei. Desse ano. Caralho. Não, desse ano. Pra você ter ideia. Mas, tipo assim, eu não vou, obviamente, falar todos que não faz o menor sentido, mas eu só vou, assim, como um cara que teve Saturno, eu tenho que ressaltar. Panzer Dragon. Tem três jogos esse ano que realmente sim. habitam até hoje o meu imaginário e minhas boas lembranças de Saturno, que são Burning Rangers, Panzer Dragoon, ou também conhecido o jogo como os Bombeiros Espaciais, Panzer Dragoon Saga, com tiro. Exatamente, Panzer Dragoon Saga, também conhecido como possivelmente o melhor RPG, ou o mais ousado até hoje em termos de dinâmica, foda-se, e Radiant Silver Gun, tem a minha alma, nunca zerei essa porra, esse jogo de nave, de cachorro, é desgraçado. Que é cachorro? Radiant Silver Gun é coisa de satanás, cara. E tipo assim, cara, as lembranças desse ano são foda, sabe? Spyro the Dragon, South Park, caralho, Pokémon Amarelo que eu comprei depois, Banjo-Kazooie, porra, o próprio Street Fighter Alpha 3, Tenchu, Xenogears. Eu que trabalhava no locador, tem um que até agora não foi dito, Vanguard Bandits, que era tipo um Final Fightzinho do amor, assim. Final Fightzinho do amor. Era tipo um Final Fight de anime, com aquelas... Com aquelas era Final Fight, só que sim. Panzer Bandits, Daigo. Vanguard Bandits é aquele tático de robô. Certeza? É aquele RPG... Vanguard Bandits é aquele que é RPG tático, mas só que são robôs, assim. Com o Epic Estela. É, pior porque... que eu também joguei isso pra caralho. É porque eu sempre confundia Vanguard Bandits e Vandal Hearts antes de ter... Moleque, Dance Dance Revolution para o seu videogame de casa. Isso eu joguei que nem um filho de uma puta. Como? Caralho, maluco. Teve oito jogos musicais da Konami. É de 98 também, se não me engano. Não é só o DDR, não. Eu acho que o... Guitar Fix. Mas eu não sei se o Guitar Fix é da Konami. Não, é da Konami. Aquele Pop Music... Beatmania que é da Konami, não? Beatmania é da Konami também, mas é um ano antes. O Pop Music é 98 também. Eu lembro que eu tava montando a pauta no programa da Konami, que nunca vai sair, mas... O Pop mas o pau tá lá. O pau tá lá. É, o Pop Music é 98 também, então a Konami tava pesada aí nessa época. O Pop Music é aquele de DJ que tem um Kamen Rider cover, né? Isso. A Konami tava pesada em 98 como um todo, né? Porque foi o ano do Metal Gear Solid e Bungs, né? E o Spyro. Tinha acabado de sair o Castlevania Symphony of the Night também, né? Tinha acabado de lançar Yu-Gi-Oh! Eles estavam num combo maneiro. Em 98 eles também lançaram o Suikoden 2, que é o meu favorito. Exato. Suikoden 2 é um RPG que pouca gente jogou e que é fenomenal. Tem que fazer um episódio sobre os jogos que você não jogou, porque você é uma piranha. Não. O nome do episódio tem que ser: você não tem culpa de não ter jogado, você apenas tem culpa de não ter jogado depois de ter ouvido esse episódio. De não ter pensado. Verdade. Ou seja, parou de ouvir, vai caçar essa merda rápido. Aí entra o meu Kind of Time, etc. Mas o Suikoden 2 com certeza entra. Só de ver a abertura daquela porra, que eu tô vendo aqui agora, e eu vou parar de ver, porque senão eu vou ter vontade de jogar, você já fica com vontade de jogar. E o Luca Blight é o melhor vilão de todos os tempos. Agora, tem um jogo aí que eu acho que o Mamute ia citar, né? O Mamute, pelo visto, tinha Nintendo 64, mas ele não citou. Vi que ele não é brother, que nem me falou, que fortalece o co-op. E... irmão, o melhor jogo de co-op do Nintendo 64 foi lançado em 98. E se você não jogou, você é um viado. O nome do jogo é Gaultent Legend, meu irmão. Gaultent o melhor jogo de co-op do Nintendo 64. Porra, virava a noite jogando essa porra de tão divertido que é. Um jogo foda, meu irmão. Como é que no jogo situou essa porra, seu viado? Eu acho esse jogo um pouco ruim, até porque eu joguei depois muito no PlayStation 2 e aí eu meio que cancelei, mas eu tenho muitas boas memórias desse jogo, sim. Porra, eu fui desonesto, isso é verdade. Na verdade, deve jogar porque tinha 64 lá, tinha o 64 da Brodagem. Eu ia na casa do amigo meu só pra jogar essa porra desse jogo no PS2. Vale. Sério, vocês não jogaram na época não esse jogo? Sério, né? Eu joguei na época, tinha inclusive um bárbaro, o nome default do bárbaro era Coric. E eu, sempre que eu ia selecionar o nome, eu saía apertando o botão e entrava o A, que era a primeira letra. Só que o nome do personagem só podia ter X caracteres, que dava Corica, né, no caso. Porque, aí o personagem chamava Corica, e eu por um tempo achei que o nome do personagem era Corica. Demorou um tempo até eu começar de novo e descobri que na verdade o nome do personagem era Coric. E eu tinha lá no meu memory card o Corica, que era o bárbaro fudido, escuro. Eu jogava com o Maguinho, eu coloquei o nome dele de Buceto. Esse jogo ele era tão zoado que não importava a classe que você estivesse jogando. Cara, isso que é maneiro. O maneiro desse jogo que é assim, é muito forfã, cara. Primeiro, a tela lotava de mil. Pra quem não conhece, é um jogo medieval. Você escolhe um jogo que pode jogar com quatro players, né? Classes diferentes, vai habilitando mais personagens depois. Só que é o seguinte, tu vai andando, meu irmão, e vai chovendo negro na tela. É muito negro, arrastão, meu irmão. Arrastão de Copacabana, sacou? Aquele bando de negro correndo pra cima de que nem os Gauntlets clássicos. Exatamente. Todos os Gauntlets antigos. Inclusive naquele de Nezio. Só que toque do Nintendo 64 é maneiro, porque cada personagem tem um especial. E o especial varre tudo, meu irmão. É uma parada bizarra. O guerreiro tá tipo um Power Wave, um Power Gazer sinistro lá, e dá uma gritão. Um boçal assim, meu irmão, levava tudo, bro. Cara, o jogo é muito divertido, as fases são muito maneiras. E tem um replay que o Black vai ganhando level, né? E tu vai abrindo mais personagens. Cara, é for fun, 4 players, cara. É muito maneiro. Jogar com o Faraó, cara. Eu queria ter jogado mais com o Faraó da zoeira. Queria ter jogado mais, me divertido mais. Moleque, era o jogo você parar e ficar arremessando o seu machadinho, suas flechas, sua magia. O que, que é que magia? Você ficava. E aí você ainda tinha um macete que, tipo, você podia ficar comprando uns power-ups de personagem. E aí tu ficava, tipo, muito overpower, moleque. Muito rápido. Você vendia os seus itens sobressalentes. E ficava milionário. Você comprava power-ups. Era muito divertido, isso é verdade. Milionários. Milionários. Mas aí, Mamote, dos 35 jogos aí, provavelmente, cara, nessa sua meiuca aí, ainda vou chutar mais três, tá? Fala. Você não falou ainda. Brave Fencer Musashi. Oh, yes. É, Xenogears, que já até comentamos aqui, né? Sim, senhor. É, Legend of Legaia. Tá sim, aí. Senhor. Legaia. É, Resident Evil 2 também tá, com certeza. Sim, senhor. Um ano fortíssimo de RPG aquilo também. É, então, tô citando todos aqui que eu tinha separado também da lista. Cara, Mega Man e Base, sabe? Saiu pro Super Nintendo, que era um jogo maneiro. F-Zero X, que era foda. Porra, F-Zero X saiu? É, desse ano. Deve ter saído no Japão e aqui deve ter chegado depois. 24 de abril de 98, véspera do aniversário de 12 anos do Ilapso. É, Mega Man and Base, em 98, sendo um jogo pra Super Nintendo, cara. É, esse pois é o poder. E era, tipo, ele era um... Foi, eu acho que o último jogo, se não foi o último, foi um dos últimos, porque o Mega Man 8 já tinha saído. Sim, é verdade. Já, era uma cópia de cara do Mega Man 8, só que tanto que eles Nintendo, né? Tanto que eles reaproveitam o Tengu Man, Astro Man. Opa, olha você. Oh, também isso. Rolou o Mega Man Legend. Só pra fechar rapidinho o parênteses dos RPGs aqui, a Square tava bem nessa época, né, cara? Porque eles lançaram Xenogears, Brave Fencer Musashi, Parasite Eve, tudo no mesmo ano. Foi um ano que eu teve. É, o mais bizarro é que nessa época a Square tava com aquela joint venture com a Electronic Arts. Com a EA, né, cara? Na Europa. É, pra lançar coisa nos Estados Unidos. Cara, eu lembro que eu vi na abertura do Xenogears, eu vi Square Enix, Electronic Arts, LLC. Eu, cara, que porra é essa? Meu Parasite Eve era assim também. O Parasite Eve do Inimigo, que é o original, que ele jogou aí no streaming, era um desses, assim. Então tava lá, Square, Soft, Electronic Arts, LLC. Muita zoeira, né, junta, pra uma galera só. E tinha o contrário, né, o pessoal lá no Japão via Electronic Arts, Square, Soft, LLC nos jogos da Índia. Esquisitíssimo. Imagina, os japa comprando FIFA do ano. E parar pra pensar, hoje em dia, quem distribui Call of Duty no Japão é a Square. Nossa, sério? Então como é que eles tão ruim de grana? Ah, japa seríssimo. Não gosta de ninguém, tiro. Pois é, Japão. Enfim, defendendo suas virgindades como podem. E, Japão gosta de espada, né, cara? Claro. Eu acho que essa Squaresoft com a EA é mais bizarro do que jogar o primeiro Breath of Fire pra Super Nintendo. Aparece lá Capcom, Squaresoft, que um distribuiu, a Square distribuiu, no outro, sei lá, a versão americana. É zoeira. É. E o último RPG aqui, né, que é o óbvio, todo mundo sabe que é desse ano e é o jogo favorito de muita gente, e é considerado por muita gente o melhor jogo do século XX, é considerado por muita gente o melhor jogo de todos os tempos, que é o Ocarina do Tempo, que eu nunca joguei, confesso, mas... Eu sei que, na verdade, você queria dizer Quest 64, não é isso? Quest 64. É aquela velha história, né? Qual o maior personagem da história do cinema? Ah, a gente tem que falar que é o Poderoso Chefão, né? Mas todo mundo sabe que é o Rock. E é o Quest 64, é a grande parada. Mas é, o Ocarina of Time foi lançado no finalzinho do ano, ali no fechar das portas, no Natal de 90. Eu lembro que eu ganhei de Natal esse jogo. Não sei se foi aqui no Brasil, lançou mesmo época, mas eu lembro que eu vi as propagandas na televisão e eu ganhei de Natal e eu fiquei muito feliz pra caralho ao cubo. Teve e eu joguei especial? E eu não sabia o inglês e eu falei, ah, fuck it. Aí depois de um tempo eu fui jogar de novo. Teve edição especial do 64 com o Zelda aqui? Teve sim. Não teve, sei. Quer dizer, com o 64 eu não sei, mas eles lançaram uma versão com a caixa grande do Ocarina of Time que vinha com guia e tal. E a fita era dourada também, se não me engano. Isso, eu lembro dourada. A fita era dourada. Mas eu acho que a default era dourada já, porque o meu amigo tinha na dourada também, era a versão normal. Pode crer. tem certeza? Porque eu já vi. Eu já vi cinza normal. Já vi cinza normal. É, eu tenho a normal. Acho que deve ter tido uma edição especial, entendeu? É, então talvez a primeira leva tenha sido soft dourada. É, exatamente. E depois eles fizeram só a cinza, assim. É provável. Pode ser. Porque o 64 dourado, eu acho que foi aquela que veio com o International Superstar Soccer 98. Mas tinha que ser, né? Não sei, eu tô chutando, eu não lembro. Será de 64, cara. Tudo que eu sei de 64 é chutado, palpitado e de 64 emprestados que eu peguei ao longo da minha existência. Mas acredite que o Ocarina é um jogo fenômeno, assim. É um jogo muito foda, pra época ainda. Pra época e até por hoje. Pra época e até hoje, cara. É. Ele foi o Zelda padrão, até hoje. É o Zelda padrão. Ainda é. Depois é o Ocarina com alguma coisa. É o Zelda que todos tentam imitar. O Zelda padrão pra mim. Talvez o Wind Waker seja diferente, mas assim, não vou começar essa discussão aqui. O Zeldinha padrão pra mim é o elo com o passado que foi no que eu joguei, mas o Ocarina of Time não é que eu nunca terminei, mas há 2 anos no Réveillon de 2011 pra 12 eu joguei no 3DS de um amigo meu e é um excelente jogo ainda. Não sei se mudaram, não sei se é uma versão diferente, eu acho que deve ter alguma... É, deve ter mudado muito pouco. É, deve ter mudado muito pouco e o jogo perfeito ainda. É, não terminei porque não deu tempo e porque de verdade o meu Wii tá aqui no hack, eu olho pra ele todo dia, tá de cabeça pra baixo inclusive, eu tenho que desvirar ele, eu tirei ele do armário pra eu lembrar que ele existe, mas não comecei ainda, assim, mas eu vou fazer streaming dessa porra, desse Faça. Todos vão ver eu jogando. Ah, vai bater recorde de audiência. Nego pira aí. O maneiro do Ocarina of Time, não sei quem tinha entendido minha corte na época aí, é uma coisa que um dos fatos dele fez esse marco, assim, também, é porque quem tinha entendido 64 e quando jogou o Zelda, o cara não acreditava, porque se tu vê o salto tecnológico que foi usado pros outros jogos de Nintendo 64, é um absurdo, cara. É. Se você pegar, tipo, o Mario, qualquer outro jogo famoso, tu via o Ocarina of Time. Não, expansão, não, né? Não, o expansão salvou isso aí anos depois com o Donkey Kong. Cara, o jogo era muito detalhado, tu via o mundo que você ligava as fases, né, que era um semi-mundo mundo aberto, né, que na época era mundo aberto, cara, era muito detalhado, passava o tempo, tu tinha vários detalhezinhos. A atmosfera do jogo era maneira, né? Isso, a animação das coisas, do cavalo, do Link, é muito bem feitinho o jogo, muito bem cuidado. A batalha ficou muito maneira em 3D, uma coisa que o pessoal não sabia como é que ia ser, né? O lance do Lock-On que ele inventou, que depois todo mundo começou a imitar. Então, um jogo que foi, cara, como sempre, muito inovador pra época, muito sabe? Quebrou muitas barreiras, né? Não, ele graficamente é muito maduro mesmo, né? Você vê uma diferença absurda dele. É maduro. É verde, né? Até, inclusive, o Link. Pra mim, o maior defeito do jogo, que pra mim que quebra o jogo jogar hoje em dia, que é mais que criancinha gosta, é o sistema da flautinha e a nave enchendo um saco toda hora pra mandar o que tem que fazer, né? Isso pra mim é o que quebra o jogo. Pra se desabilitar essa porra, eu jogaria hoje normalmente tranquilo, mas, cara, que eu tava ficando musiquinha, navezinha. Porra, é um saco. Mas a Ocarina é um elemento importante do jogo, assim. Ela dá nome ao jogo, com certeza, mas a nave não. A nave não. Tinha que ter uma versão nave last version. É, tipo assim, noob off, tipo modo noob off, entendeu? A nave foi irritante, mas ela não prejudica a experiência. Acho que uma coisa que é bem chata é que você demora muito navegando pelo mapa pra você ir pros lugares. Depois que você pega a porra do cavalo, fica mais tranquilo. Com certeza. Que isso? A porra do cavalo tem poder, hein? A porra do cavalo tem poder. Você quer olhar a frase que você acabou de fazer? De propósito, cara. Você não pode tomar fora, então. Shot. Vamos chamar a pessoa que ele revelou o shot, porra de cavalo. Eu tenho certeza que eu vou gostar de Ocarina quando eu for jogar, tipo, pra valer mesmo. Primeiro que o pouco que eu joguei, eu gostei, eu fiz só o primeiro tempo. Fiz o tempo da floresta, não é? Você deve ter feito a Deku Tree. Isso, a árvore do Conde Dooku. E porque eu gosto muito do Brave Fencer Musashi, que é uma cópia de, né, Zelda, só que mais ação e menos puzzlezinho. Foi outro jogo também do mesmo ano, inclusive. Não é cópia, não, né? Não deu tempo. Eu não diria que é cópia, mas tipo assim, talvez se for, é da época que as cópias ainda eram feitas com tão bem que, tipo, o jogo era diferente do outro. Essa era ao mesmo tempo. Acho que não dava tempo de ter uma engenharia reversa. Não é que hoje em dia que você sabe o que tá todo mundo fazendo, né? Que saiu. Falaram que ia fazer um filme de invasão à Casa Branca nos Estados Unidos, lançaram 2 ao mesmo tempo. Beleza. Aí foram, vamos fazer um filme sobre um conto de fadas. Qual? Sei lá, João e o Pé de Feijão. Aí saiu João e o Pé de Feijão, Jack matando de gigante, do Gavião Arqueiro com a peituda, saiu tudo de uma vez, assim, João e Maria, saem todos. Gavião Arqueiro e Maria. Saem todos os filmes ao mesmo tempo, né? Gavião Arqueiro morre. Tudo uma merda. O João e Maria é irado porque tem a Gema, aquela Gema Atherton. Gema que é uma beleza. Aquela mulher. Inclusive, o pôster, o display em papelão desse filme no cinema, mas eu tenho quase certeza que o peito dela tava num plano diferente. Tenho quase certeza. Mas isso rola. É, isso rola. É, mais alguma coisa, hein, Mamute, da sua lista de 35? Cara, sim, vale algumas coisas, tempo. Mas muito rápido. Mario Party. Sim, primeiro. Ah, Sonic Adventures. Sonic Adventures. Me refresca aí que eu, de nome, eu não sei. O de Dreamcast, o de lançamento Dreamcast. É, o primeiro Sonic Adventure. Ah, foi de 98? É. Isso, desculpa, gente. Sei qual é. Esse Mario Party, né, que não deixa, não pode ficar quieto. E talvez o Star Wars Rogue Squadron, que era um jogo que muita gente gostou. Porra, joguei pra caralho, hein. É genial. Muito bom. Um dos melhores jogos de GameCube, hein, cara. De longe. É pra GameCube esse jogo? Não era pra mim? Não, saiu o terceiro pra 64. Saiu o terceiro pra GameCube, o primeiro pra 64, com certeza, computador. É Star Wars Rogue Squadron, que dava pra tu jogar com a Millennium Falcon, caralho, a 4. Porra. É, tinha uma porrada de navezinha, mas normalmente eram os X-Wings mesmo. É, exatamente. E, pô, era um, cara, um ano muito foda, sério mesmo. House of the Dead 2, Half-Life, que eu nunca joguei, mas foda-se, entendeu? 1080 Ah, foda-se, meu irmão, Buck Bumble, aquela merda, foda-se, gerando foda. O Tenchu que você comentou aí, que é um excelente jogo. Exato. Eu confesso que eu fui jogar esses dias aqui no emuladorzinho e fiquei... Achou ruim. Fiquei um pouco chateado. Não, ruim não, longe de ser ruim. Mas é porque não tinha aquela coisa de câmera ainda, era meio insapiente, hein? Era travadão, mas ele... Era ele... mais pra te ajudar a dar stealth, mas tem hora que você não quer fazer stealth, você quer sair matando. Pois é, mas assim, vale, dá, tem seu valor, fortemente. Tem amor ali, Aí, por algum motivo, agora eu deixa eu conferir aqui, com certeza, assim, o Road Rash 3D também saiu desse ano. Sim, senhor. Joguei Nossa senhora. Joguei pra caralho essa porra aqui. Joguei, sacaneei todas as gangues. Cara, esse jogo era muito bom, cara. Esse ainda tinha historinha, né? Tem, é muito bom, cara. Tinha isso. Aquelas cenas maravilhosas gravadas em live action de vocês fudendo caso vocês perdessem a corrida. E era mal feito pra caralho, moleque. O acabamento, que os videogames não tinham muita... processamento gráfico. Ainda não tinha manha de fazer esse negócio de live action bonitinho. Exatamente. Aí era muito tosco. Aí, tipo, entrava a animação e falava, caramba, que parada cagada, moleque. mas, porra, maneiro. Esses joguinhos, cara, sério mesmo. Fui olhar aqui a lista porque, porra, muitos jogos passaram pela minha cabeça, cara. Fiquei bolado. Não imaginei que fossem tantos, não. Ficou bolado. Cara, eu tinha ali três joguinhos no PlayStation que me acompanhavam enquanto eu não tava jogando algum jogo de luta contra a galera pra defender a honra da locadora onde eu trabalhava. Pô, foi rápido isso aí, né? Para defender a honra da locadora da casa da... É. Caralho, tipo remandar, tipo... Eu defendi a honra, cara. Os caras falam, eu jogo pra caralho, porra. Daigo, pega ele. Daigo Jung, o vassalo da casa de não sei quem. A casa de locadora. É, do da locadora. Tá certo. Eu tinha três joguinhos. Um era um de PlayStation chamado Destrega, que era da Coreia, bizarro. Era da hora esse jogo, cara. É, era maravilhosamente bizarro. Era. Um jogo de combate a longa distância com tiro. Jesus. Tinha aquele Hiryu no Ken de 64. Era um joguinho de luta bizarro. Tinha um modinho de RPG com todo mundo. Flying absurdo. Dragon. É, Flying Dragon. É, Hiryu no Ken. Eu joguei Flying Dragon pra caralho. Esse era um outro de Saturn que eu acho que tinha pra PlayStation também. Que era um que você pilotava umas motos robô da zoeira. Chamava Speed Power Gun Bike. Eu acho que tinha pra Saturn, sim. Não, eu jogava com Saturn. Ah, esse era extremamente zoeira. E para a eterna raiva do Tengu, tinha aquele mesmo design do Mega Man Zero, que as coisas feias pra caralho. Quadradão, né? Esse era de crer. Era moto Macross lá, né? Que virava robô, virava moto e não sei o quê. É, as motinhas Macross. E o molequinho da moto era o Combo Rangers, já na versão sem capacete, né? É igualzinho. É igualzinho, cara. É uma cross de moto essa porra. Mas era bom, eu gostava. Eu não lembro dessa porra. Eu acho que não sei se eu joguei. O que eu lembro, assim, de coisa meio de robô de Japão demais era aquele Robot Gear Dante, mas eu não sei de quem ela era. Ninguém nem sabe que jogo é esse, né? É porque tinha que apertar L2 e R2 pra andar, pro robô andar. Cada um era uma perna. Apertava L2 e aí andava uma perna. Cara, eu acho que eu não joguei esse jogo, não. Era muito específico, cara. Tinha uma cópia e um cabelô. E aí eu peguei. O cara me deu um jogo de graça. Ele me deu esse Nectaris. Aí eu... Só que, né, Nectaris é bom pra caralho, assim. É um desses jogos... 98. Nectaris é 98, hein? Pra PlayStation, pelo menos. É... Você sabe que jogo é esse, Nectaris? Já ouviram falar? Não. Não, velho. Faz ideia, né? Caraca, que inferno, cara. Acho que só... Por isso que eu tô falando. Pelo nome... Nectaris. Por isso que eu sou tão... Sério mesmo? Não ouviram falar, cara? Não, cara. É que eu não sei explicar, cara. É um jogo meio RTS, meio Tactic Combate, que você usava uns tanquezinhos. Era um exército de tanque. E você movia eles por hexágonos. Ficavam uns hexágonos, tipo hexágono de GURPS na tela. Aí você ia movendo... imagem que agora. Aí você ia movendo sua tropa. Aí na hora do combate, mudava a tela, né? E aí ficava tipo, sei lá, Super Robot Wars, que é uma tela diferente, pra mostrar o tiro comendo. E aí, Suikoden também. Suikoden, quando era aquelas batalhas, Suikoden, assim. mostrava assim, porra, é muito bom esse jogo, cara. E assim, era muito bom porque o camelô que tinha aqui perto, o nome do cara é Dario, o nome desse camelô. O cara era cheio das histórias, assim, que traía moleque, não sei o quê, passava o tempo do mundo, bababá. E esse cara, ele quando deu essa cópia do Deck Darius pra mim e pros moleques aqui do... Aqui não, né, que moravam lá no condomínio onde eu morava. Tanto que esse CD do Deck Darius acabou que nem ficou pra mim, ficou pro Warner, um amigo meu que se amarrava nesse jogo. Aí eu falei, ah, fica com essa porra aí, o Warner, quase no jogo. A parada era tipo um front mission com tanque. É. Aí esse cara falava, não, porra, esse Deck Darius é muito bom, pega essa cópia aqui pra você, que vai se amarrar. Eu não preciso dessa aí não, porque essa aí tá em inglês, e eu tenho uma lá que tem em português. Aí, nossa, a gente ria pra caralho do cara. Mentiu legal. Dario Moca Ozeiro, fala que tem o Nectaris em português, falou que o Nectaris dele tem em português, inglês, não sei o quê. E a gente, cara, durante anos ficou, tá achando o cara de mentiroso. Mas assim, cara, ele provavelmente só tinha a versão europeia do jogo, que realmente tinha português, tinha italiano, tinha todas as línguas que ele falava que tinha, e tem tudo isso na versão europeia, da porra do jogo. Mas o cara... sacaneou, cara. Não, o cara era muito mentiroso, cara. Ele era muito mentiroso. Ele falou uma verdade e, porra, não adianta, né? É, uma verdade tu derrubou, cara. Como é que você sabe? Observa agora e vê se tudo que ele falava não era verdade, entendeu? Cara, assim, o número de mulheres que ele contava que comia quando a gente chegava lá pra comprar... isso aí deve... Mas o Dario é um cara de fila, porque quando eu desmaiei lá no camelô no dia do lançamento do Tekken 3, não foi emoção, não. Foi... Ah, tá. Foi porque... porque você não gosta tanto de Tekken assim. Que eu gosto pra caralho de Tekken, cara. Mas não é tanto de desmaiar. Acho que eu desmaiaria mais por The King of Fighters. E aí eu não tinha comido nada e fui no fliperama e fui no camelô ver se tinha saído algum jogo e fez o Tekken 3. Aí eu fiquei lá jogando um tempão e aí o sol do caralho, 40 graus assim, verão, e eu não tinha comido nada, a pressão baixou, desmaiei lá, o comprou uma Minalba lá e jogou na minha cara. Eu nem comprei o Tekken nesse dia, tava sem dinheiro. Foi Minalbado. Comprei, no bom sentido, né, me jogou a agulha. Que ótimo, cara, melhores épocas do mundo, de todos os tempos. Aí, Nectaris tem DS aí, pivô, tava tu comprar, irmão. Tá, fazer várias coisas. Mas eu não gostei tanto assim, não. Achei muito maneiro, assim, mas não foi... Cara, esse Nectaris tem pra máquina, olha, tem pra DOS. Essa porra é famosa, tem vários jogos que eu tô vendo aqui. É velho, assim, tem comunidade dessa galera que é de nicho, assim, é bem famoso em determinados nichos, provavelmente. Nego se amarra, mas não é uma parada famosa. Fiquei surpreso, cara, realmente fiquei surpreso. Achei que alguém, pelo menos aqui, desse bando de maluco que a gente reuniu aqui, alguém ia conhecer essa merda, mas não. Só aqui em Caxias que nego jogou essa porra mesmo. Ninguém, com certeza, do resto do Brasil conhece essa porra. Parabéns, então, pra mim e pros moleques lá que passamos anos da vida jogando essa porra aí enquanto jogávamos RPG. Verdade. Tem um motivo pelo qual você está aqui, cara, que é um motivo muito importante. Cara, pra falar do melhor RTS de todos os tempos que foi lançado em 98... Você tá sabendo legal, hein? Então... O Dark Colony. Exatamente. Cara, Dark Colony é muito foda, cara. Eu comprei Dark Colony naquelas revistinhas de... Caralho, tá ligado? Não lembro como é que era o nome daquela porra, que vinha jogos grátis. DC, CD, não sei o quê. Não, era tipo Big 13, era uma porra assim. Cara, Big Max, porra. Big Max! Puta, obrigado. Tá aí que sempre lembra essas paradas. Big Max, cara. Ele fala com a naturalidade. Ah, porra, Big Max, Porra, óbvio. Big Max. Isso foi ontem, porra. Cara, é muito bom o jogo. Tipo, tinha duas raças, só que elas eram exatamente iguais, só mudava a skin. Era muito bom. Que isso. Mas aí depois, mais tarde, bem pior, lançou StarCraft, né, cara? Sim. Esse fez um sucessinho, né? Tá por aí até hoje, até, né? Durou assim, o sucesso durou uns 15 anos, assim. Tipo isso. StarCraft é aquele caso, assim, do negócio que chegou, fez um alvoroço do caralho, as pessoas esperaram tanto pela continuação e levaram uma decepção, entre aspas, né? Uma decepção, entre aspas, pra casa, porque... Acho que o 2 não chegou nem perto da famosidade e da voracidade. Cara, o 1 foi uma cagada, assim, bizarra. Uma cagada? Disse que tava tendo... Eu vi uma história uma vez que tava tendo, tipo, era uma época de crise, sei lá, na Coreia, que tava geral meio deprimido, e aí lançaram essa porra desse jogo, e aí começou a jogar essa porra como se fosse, sei lá, pra salvar a própria vida. E aí virou esporte nacional essa merda. É, mas nesse sentido mesmo, o StarCraft 2 nunca ia conseguir alcançar o mesmo sucesso do 1. É a mesma coisa que você esperar que as pessoas parem de jogar futebol porque alguém inventou handball, sabe? Que é a piada padrão de americano, né? Quando vai zoar brasileiro, né? Com o futebol. Fala, porra, fica chutando essa porra, usa a mão, caralho. É, então, cara. São jogos diferentes. É que nem Counter-Strike, né, cara? Galera, tipo, que joga 1.6 e diferente do Source, que é diferente do Global Offensive. Então, tipo... Sendo que é basicamente uma merda, mas... Vem o noob e fala, a diferença é que tem em escudo, né? Porra, o escudo... É outro escudo. Aí você pode pular 3 vezes antes de cansar, o outro você pula 2, entendeu? Ah, é outro jogo por causa do escudo. É outro jogo. mas e aí, o StarCraft aí? Você jogou na época ou foi jogar depois? Cara, ou... eu vou te falar, eu comprei na época. Eu comprei ele no dia que lançou na loja americana, cara. Caralho, eu não tinha PC nessa época. Porra, manda muito mal. É, só fui ter PC em 2001. 15. Mas a parada é que eu comprei junto com o Diablo. Entendi. Eu não me lembro se era 1 ou 2, acho que era o Diablo 2. Era o... Mas, Senhor da Eternidade. Diga. Tu comprou, tipo, sabendo que era StarCraft e tu falou, que legal esse joguinho aqui, comprar com o Diablo. Eu fui na loja americana comprar presente de Natal pra mim. Presente de Natal. Aí eu falei, mamãe, quero 2 jogos. Aí tinha lá, tipo, StarCraft e Diablo. Tu tinha essa voz de piada já nessa época? Já, então era bem mais gay. Tu fez o avanço. Foi Diablo 1 que você comprou, tá? Porque o 2 foi 2 só. Nossa, tem toda razão. Foi Diablo 1. Só que aí eu fiquei jogando Diablo a vida toda e deixei StarCraft de lado. Aí depois eu joguei, tipo, um pouquinho. Fui onado na internet, como sempre. Sim. Uma criança. E aí, eventualmente, um amigo meu roubou o jogo e nunca mais vi a cara. Queria ter God of War. Só que aí, só depois de muito tempo, muitos anos, assim, tipo, 2000 e blau já, que eu resolvi voltar a jogar, comprei de novo o jogo. E aí eu virei pro. E chegou na Liga Mestra agora no 2 já. Cara, deixa eu falar uma parada, hein, cara. Se tu tivesse nascido na Coreia, sobre a eternidade, tu tava candidato a ser um MVP aí da vida em um. Cara, nascer na Coreia não ia adiantar nada. Se você tivesse nascido coreano, aí sim. Ah, isso é verdade. É verdade. Verdades foram ditas nesse momento. Mas aí ia ter papiano, aí é foda, né? Paulo, não sei se o coreano tem essa fama, não. Aí vou perguntar pra umas amigas aqui que já visitaram a Coreia depois e te retorno. E aí você. Mas que diferença faz? Teu pai é pequeno do mesmo jeito, porra? É, tem razão. E aí, Pans. Outra coisa que devemos ter jogado muitos de nós aqui, tava olhando aqui agora, e também é desse ano. Cara, nossa. Tava pensando aqui, você provavelmente vai falar do melhor jogo de espionagem tática de todos os tempos, é isso que você vai falar? Eu ia falar depois, eu ia falar do Baldur's Gate primeiro, mas já que você falou, vamos fingir que eu não ia falar de Baldur's Gate. Missão Impossível 64. Grande jogo. Esse é grande jogo. Excelente. Você tá muito imprevisível hoje, cara, eu não tô conseguindo ver seus movimentos, né? Pô, tá muito cavaleiro de ouro. Ele tá cobrindo o Chicão, cara. Isso. Eu me lembro de jogar esse jogo. Qual? Missão Impossível 64, e ele tinha dublagem em espanhol, né? Caralho. O cartucho. E a gente botava áudio em espanhol e começava a se cagar de rir, porque era um diálogo muito bom. Tipo, na primeira missão lá de você se infiltrar na base, que você começava pela água, aí você tinha que entrar numa casa de guarda, de pegar uns documentos e escapar do guarda. Aí o guarda te pega e o cara fala: Olá, sou John, estou procurando meu perro. Aí o guardinha: Um perro! Aqui passa. Ele realmente jogou essa merda, né, cara? Tanto que lembra. Olha só, cara, dá uma dica pra vocês, uma dica sincera, assim, de amigo. Sempre que alguma coisa tiver dublagem em espanhol e você quiser rir, fica. Porque aí, lá, ano passado, tava no, porra, 3.600 metros de altura, no Chile, numa porra de um chale, frio pra caralho, já tinha fechado a estação de esqui. Aí a gente foi ver, vamos ver que DVDs que tem aqui. Aí tinha Missão Impossível, né, só com dublagem em espanhol, óbvio. E aí, cara, é muito bom, é muito melhor o filme, cara, com dublagem em espanhol. Me ramo rota, eu sei que ele quer esquecer tudo. Sim, por supuesto, claro. Esse é um policial em Nova York. É muito bom, cara, é muito bom. E assim, vejam, a Chaves em espanhol é muito mais engraçada até que em português. Você não entende porra nenhuma, mas você ri assim mesmo. Não fica faltando umas coisinhas ali. Não, fica, mas assim, você ri não é por ser melhor. Você ri porque é mais engraçado, porque foda-se, porque é mais engraçado. Depois passa a graça. Mas é bom pra você rir um pouquinho. Veja, sempre tudo em espanhol, cara. Tudo em espanhol é melhor. Eu vou até jogar meu God of War aqui, se tiver em espanhol, o Ascension, eu vou jogar um pouquinho. Tem, e é muito engraçado. Então é isso que eu vou fazer. Obrigado aos mexicanos por serem da mesma região que a gente. Mas, ô Tengu, você jogava o Missão Impossível 64 no modo possível ou no modo impossível? Impossível, porra. Pô, agora, rapidinho. Vamos ver se vocês lembram de alguns jogos bons também, que esse ano, esse ano aí. Será que tá falando de merda? Vamos falar de jogo bom. Pô, Sega Rally 2, cara, saiu esse ano. É Sega muito Rally bom. 2. Muito bom. Cara, Dynamite Deca 2, co-op, fortalecedor, no real. Pô, Dynamite Deca, eu ficava caçando as roupas de Golden Axe pra vestir toda hora. Pô, muito bom aquele jogo, cara. Muito bom, porra, aquele jogo. Olha, Dynamite Deca não, Die Hard Arcade, né? Exatamente, Die Hard Arcade. Pô, não é o cara... Arcade é americana, mas o Pipichu chegou Dynamite Deca 2 primeiro, que é o Japão. Cara, eu não vi o Pipichu, sério, eu só vi o Die Hard Arcade mesmo. Peraí, mas é o nome do... Não, o Die Hard Arcade é o primeiro do Saturno, o Dynamite Deca 12 é do Dreamcast, tô falando. Sim, sim. O nome do filme lá no Japão é Dynamite Deca, é isso mesmo? Não. É Die Hard mesmo, se não me engano. É Die Hard mesmo. E qual eles é só desse? Fizeram Dynamite Deca, tipo, policial, explosivo. Caralho, não é de Duro de Matar, eu tô olhando aqui, prestando atenção, tem um monte de loura, um velho aleatório, o cara é igual... Puta que pariu, meu irmão. Não, o primeiro jogo é igual Duro de Matar mesmo. Porra, eu tô vendo uma reação aqui no fundo, aí tem... Só que tem uma loura também, junto com... Tem, é o segundo jogador, né, pro jogo ter copo. Que pariu, cara. Até uma loura forçada a barra. Até entrada de cabelo é igual do Bruce Willis, mas tá certo. Não, é ele, cara. Você não viu que tem ele no Project X-Zone, esse personagem aí? Sim, mas é esse personagem, não é o Bruce Willis. É inspirado, é chupado. Mas é inspirado, cara. Tanto que ele tem uma voz... É inspirado. O cara que dubla ele no Project X-Zone é o cara que dubla o Bruce Willis em japonês, assim, só pra deixar mais cretino. É o Newton da Barra. É, japonês. Da mata do Japão. Não vou custar dinheiro pra ele, mas vamos fazer igual, entendeu? O Die Hard Arcade também tem uma loura, não é? O Player 2 é uma loura também, igualzinha essa do... Primeiro é uma loura, o segundo primeiro é uma loura lutando com o estilo bizarro lá. Que é muito bom esse Die Hard Arcade, cara, porque o Bruce Willis, ele tem um braço maior que o Chris Redfield do Resident Evil 5, cara. É ridículo assim, cara. O Bruce Willis deve olhar pra esse jogo e falar, caralho, meu irmão, queria ser forte assim, cara. O maluco... Acho que ele nem reclama, né? Porra, me sacanearam, mas vou deixar passar. Porra, o maluco tá bombado, meu irmão. E naquele Die Hard Trilogy também, acho que ele tá bombadão assim, né? Não, já é baseado no jogo mesmo. No filme? É, não, já é um jogo baseado no filme, nos três, assim. Tem aquele modo corrida horrível, tem o modo de tiro safado, tem o modo ande com esses bonequinhos... Modo de tiro parede. Safado! Toma, sua vadia! Toma, cachorra! Mas então, mas na capa do Die Hard Trilogy, ele tá bombadinho ainda, cara. Não tá... Não tá o Bruce Willis, não, cara. Tá muito... Ele tá fortíssimo. Tá forte pra cara. Cara, como é que você fez isso certo, maluco, pra acontecer esse cara? Faz o mínimo sentido, cara. Porque o filme é muito bom mesmo, cara. É que o cara é muito canastrão, cara. Ele é muito canastrão, cara. É muito canastrão, é muito maneiro, enfim. Porra, meus heróis sangravam, né, cara? Como diria um poeta. Não, e os maneiro... heróis pisavam em vidro moído. Pisava em vidro e se fudia. Caralho, no 5, meu irmão. No 5 ele pula do helicóptero, atravessa o vidro com o corpo inteiro. E não sai com um aranhão. Ele é o filho dele. Aquele, o Sam Worthington II lá, que inventaram aquele maluco. Aquele filho dele é muito ruim. Eles destruíram tudo que a série representava, cara. Caraca, cara, que inferno. Parabéns, pô. Parabéns pra quem faz esses filmes hoje em dia. Cara, ele ficava fudidaço, cara. Ele quebrava, ele pisava no vidro e ficava tudo fudido. A porra do resto do filme inteiro, fudido. E aí, no jogo também, esse marido desses jogos aí, a série Dynamite Deca, né, o Dynamite Cop, também, ele fica fudido. Quando tu começa no início, né, tudo vem bem bichinho. Sopa vai rasgando, no final tu tá de descalço, meu irmão. Só de calça, calça rasgada, todo fudidão, entendeu? E o maneiro. De calça não fica, fica de calcinha sutiã mesmo. É, e a maneira que é assim, meu irmão, não tem limite pra porradaria. Tu vem esfregão, vem qualquer merda vem pela frente, meu irmão. Tu usa inimigo como arma pra bater em outro inimigo, entendeu? O jogo é muito bom, cara. Mas sabe um jogo que a gente esqueceu? Muito sério. Soul Calibur, que é fodão também? Esse vinha depois desse outro que eu ia falar que era muito foda. Que é o Lego Racers. Porra. Não é bom. Você é sério? Não, claro que não. Eu queria chamar a atenção ao fato de que rolou o Combo Breaker do Missão Impossível e passou o resto de Metal Gear. É, tem um episódio aí do Mais Frente Soco de hora só de Metal Gear. Né? Não, mas é muito ruim aquele episódio. Tem que ter remake. Aquele episódio é muito ruim, tem que rolar um remake logo. Vai ter um remake. Você topa? Não, o Mais Frente Soco começou no episódio 3, cara. É do Pokémon bem diante. Os dois primeiros são muito ruins. Mas o que você ia falar aí, Mamute? Depois a gente faz a curva em U e volta pro Metal Gear e pro Baldur's Gate. A gente esqueceu um jogo muito bom, cara, de Nintendo 64, talvez PlayStation também, que era um jogo muito bom, cara, chamado Lego Racers. Muito bom, pioneiro aí, de você customizar o seu carro e dormir enquanto o faz. Eu sou uma prova viva de que você pode dormir fazendo alguma coisa de jogo de videogame e Lego Racers foi um desses. Não jogue Lego Racers. Pioneiro nesse sentido, não tem, né, cara? Não tem, cara, dormir jogando videogame é perfeitamente normal. O Ludobardo, uma vez, dormiu entre o intervalo de, ser a vez dele do Mario Party, de ter que apertar o botão A pra confirmar. Ele dormiu. Apareceu assim. Entre aparecer a caixinha do aperte A pra confirmar, ele dormiu. Aí deu um olho pra cara dele e tava dormindo. Que é isso? Papando em cima do direcional lá da alavanquinha do... Não me permita novamente dizer que é isso. Que é isso? Bom, Jaqueline. Mas aproveita e entra no kartzinho do Lego, faz a curva em U. Então, Tengu, vamos falar de Metal Gear Solid. Você que nunca falou de Metal Gear aqui no Baixo Frente Soco, mas tá desde já convidado pro Vindouro Remake. Opa, por favor. Cara, Metal Gear é um jogo que, assim, pra mim, se resume ao momento em que bem no começo do jogo, sim, quando você tem que explodir as paredes do andar de baixo com C4, e aí você consegue identificar quais são as paredes, primeiro pela cor, e segundo porque se você bater nas paredes, elas fazem outro barulho. Olha só, quando você fala isso, quando qualquer um fala isso, quando eu penso nisso, eu só consigo lembrar do episódio de Chapolin. Oco maciço! Oco maciço! É. Mas, cara, isso explodiu a minha mente de tal forma, assim, que fala, não, cara, isso é o futuro. Isso é o futuro. Saca? Tipo, isso... The future is now SNK. O futuro 200 Mega Shark. Foi a primeira vez que eu joguei um mesmo jogo duas vezes seguidas. Eu zerei a primeira vez, levei, sei lá, 8, 9 horas, não sei. Aí depois eu joguei direto speedrun, fiz em 1h40. Já sabia o esquema todo. Joguei em japonês duas vezes com a Gamer's Book do lado, que tinha os diálogos pra... Ai, que beleza. Entender. E por que jogo? Jesus. Tem que jogar de novo, assim. Cara, Metal Gear Solid, eu inclusive tô com o Twin Snakes aqui, cara. Um jogo que não tem horas. Tipo assim, se alguém falar, vamos jogar Metal Gear, vamos. Você não nega. Jogo eba, foda. Eba, eba. Exatamente. Eba. Ele era um jogo que tinha tanto detalhe em tanta coisa, assim. Era um jogo tão, tão completo e complexo de um jeito bom, assim. Não complexo de desnecessariamente complicado. Sim. Ele tinha uma atenção ao detalhe tão fodida, uma coisa que não meio que não tinha tido até então, assim. E, cara, foi um negócio... Já os outros pega mal, né? Os outros é complexo demais. É, foi um marco, assim. Foi um... Sim, 98 teve muitos jogos bons, mas Metal Gear foi um marco, assim. Acho que se você for olhar os top X jogos de PlayStation ou daquela geração, a maioria desses sites aí, estrangeiros ou não, acho que o Metal Gear tá em primeiro em todos eles, assim. Ah, se pode estar. Ou se não tá, deveria estar, assim. A razão me diz com toda clareza que o Metal Gear Solid é o melhor jogo de PlayStation, né? A diferença é que tem um coração no meio que me diz que é pra mim, para o Fantasy Tactics. Mas eu tenho os dois originais, então eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que eu prefiro o Tactics e o Metal Gear tá ali em segundo pra mim do PlayStation. Ele tá perto, ele não tá longe, não. É, tá ali coladinho, tá coladinho. É, joguei mais de uma vez até também, então acho fantástico, cara. Todo dia, de vez em quando, eu olho aqui pra caixinha do Metal Gear Essential Collection e penso, pô, tem que jogar Metal Gear 1 de novo, assim, mas fico enrolando e nunca jogo. Acho que mais uma coisa pra emular agora, no fim do dia aqui. O maneiro do Metal Gear, né, assim, eu não sou um cara que sou muito fã da série, né, mas uma coisa que é muito, assim, que me chamou a atenção na época, é que é um jogo que era muito falado em todo mundo, então onde tu ia, entendeu, falando, pô, cara, descobri negócio tal, e que negócio tal, tem aquela parada, não sei o que, porra, que jogo é esse? Não, o jogo tem que trocar o controle, que não sei o que, o jogo tanta discussão, cara, é difícil você ver um jogo criar tanta discussão por vários motivos diferentes, entendeu? Tipo assim, sempre só tá descobrindo uma coisa nova, falando de uma coisa nova, o jogo é muito bem sacado, cara. E é muito bom a coisa do Octopus, porque ele leu o tema Mario Kart, Pan, e se tiver jogo da Konami, Mantis. O Mantis, é. Eu falei, o que é Mantis, né? Não, falou Octopus. É, tá certo. Octopus errei o bicho. Tem Jaguatirica, tem povo, tem a porra. O Psycho Mantis, ele leu o tema Mario Kart, se tiver jogo da Konami, ele avisa, né? E na época, eu tinha save de Winning Eleven, sempre tinha, e de Suikoden 2 no meu Mario Kart. Provavelmente eu só joguei Metal Gear em 99 já. Não lembro agora, não tenho certeza. Mas, o meu jogo era japonês, mas katakana eu já sabia ler, porque foda-se, o fato é que eu deduzi katakana antes de jogar o Winning Eleven. Eu ia pensar jogador... Meu Deus, que gênio! É, não é difícil. Assim, o tanto de Winning Eleven que eu joguei, não é difícil, assim. Eu juro pra você que é tranquilo. É um alfabeto simples, assim. Uma vez que você deduz que a estrutura é silábica, tirando as vogais que são não sei o quê, e você começa a notar que alguns jogadores estão com o nome errado, eu acho que eu saquei quando eu descobri que o Ronaldo não era Ronaldo, era Romauro. Romauro. Ai, caralho. Aí saquei o alfabeto e falei, caralho, eu entendi tudo agora. Pra mim, tudo fez sentido. E aí, eu conseguia ler os jogos que ele ia lendo no meu Mario Kart. Naquele momento, a sua juventude brilhou. Brilhou. É, com certeza. Um moleque de 13 anos descobriu a sua genialidade e a perdeu naquele mesmo momento, ou nunca mais usou pra nada. E aí eu achei engraçado pra caralho, cara, porque o filho da puta falou: ah, então você está jogando Winning Eleven, você gosta de futebol, e vejo que você gosta de RPG, porque você está jogando Suikoden 2. Tem isso, tem que trocar de controle, se agachar pra passar por cima da mina, pra mina não explodir em você. O cara fumava e perdia energia, mas mandava um MacGyver de ver a fumaça. Tinha que tomar diazepam pra enfrentar a Sniper Wolf, pra não ficar... pra poder mirar sem parecer que tem mal de parque. Da tortura também. Sim, a sequência da tortura, a coisa... Caraca, acho que eu quebrei o controle fazendo aquilo. Se eu não quebrei, eu tirei toda a tinta da bolinha. Controle piratão, né? Então a tinta saiu pra uma beleza. Muito bom, cara. Muito bom. Um jogo fantástico e tô com saudade agora. Acho que eu vou verter algumas lágrimas de nostalgia. Masculinidade ali. E ele, o maneiro que o Kojima nessa época, ele tinha uma noção ainda, né? Não tava tão despirocado, né? E uma coisa que eu gostava muito do Metal Gear é que ele dava um tapa na cara na maioria desses joguinhos de PlayStation, né? Que os caras só queriam fazer a CG bonita e o jogo era uma merda. Não tem CG nenhuma. E no Metal Gear não tem CG nenhuma e a parede é tão bem feita, as cenas, né? Cinematemáticas do jogo, que é melhor que cinematemáticas. As cenas cinematemáticas. Aqui nós temos o nosso vocabulário Baixo Feito Soco e o Pyro que representa. É isso aí. Vocês entenderam? É mais ou menos, mais ou menos. É isso aí. E o cara faz bem feito, tão bem feito a parada que dá um tapa na cara de todo mundo. É muito mais maneiro tu ver a maioria das cenas de Metal Gear, tu via várias CGs de fedelanças que tu fazia na época, entendeu? Isso não tá engenho do próprio jogo. Era foda demais. Foda mesmo. Hoje em dia é a situação isso, né? Hoje em dia o CG morreu. O cara em 98 não tava usando CG. Agora eu tenho que admitir que o cara tem alguns lances de genialidade de vez em quando. Mas eu acho. Não, ele é bom. Ele só é espirocadão. Cara, ele fez muita coisa foda, mas isso fica pra um outro episódio. O Police Notes também, acho que foi um trabalho muito bom dele, mas. Faz Snatcher. Police Notes é bom porque tem o Mel Gibson de cabelo. Máquina mortífera, sci-fi na cara, né? Sci-fi, né, cara? É muito bom. O Snatcher também, né? Não é... O Snatcher é meio City Hunter, assim, se eu vou parar pra pensar. O cara é meio o Ryo do City Hunter, só que sério, né? Com todos os aparatos. Não rola o Mokori, Eu vou reconhecer a genialidade do Kojima, mas não será hoje. Não será hoje. Vamos, você queria falar de Baldur's Gate, era isso mesmo? Não, eu ia falar Soul Calibur. Então mas fala, aí eu... fala. Vai, por favor, Soul Calibur. Me ajuda então, me ajuda todos que jogaram Soul Calibur. Fala aí. Soul Calibur era foda, porra. O Calibur melhor que era ter quem? Demais. Melhor que ter quem? Fala aí, melhor que ter quem? Não, eu só não digo isso que eu sempre me enrolo quando tem que pular ou andar pra cima ou pra baixo, sempre me enrolo. Mas é um jogo muito bom, Soul Calibur aqui, aí. Peraí, me cito aqui, o Soul Calibur não é o Soul Edge, não, né? Não, é Soul Calibur é o de Dreamcast. Soul Calibur é de Dreamcast. Não, porque tem o Soul Edge que é Soul Blade também. Esse é o mesmo jogo, né? Que tem aquela que tem a abertura maneira. O Calibur em si mesmo é o do Dreamcast. É o do Dreamcast. Eu tenho que estar falando do Dreamcast, esse é o 98. Mas o primeiro Soul Calibur. Mas o Soul Calibur é de 99, não é? De 98. Não, o Jack é de 98. Arcade 98, verdade. Na sagrada lista do Wikipedia diz 98, eu acredito. Meu. Maravilha, correto. E, pô, era um jogo muito foda, assim. Tudo bem que na época já tinha saído, tava pra sair Tekken 3, sabe? Que era um jogo mais ou menos na mesma linha. Só que era um jogo que. Que juntava, tipo, RPG 3D, jogo de luta 3D, desculpa, com a luta de espada, que era um negócio que só tinha, acho, ficado com o Last Blade e com o Samurai Showdown, né? Ou tinha mais algum... assim, não era uma luta diretamente de espada. Exatamente, tá? Mandar magia e tal. Só exato. O Ed já veio pra quebrar isso aí. Então na porta da frente, moleque. Era tipo ataque horizontal, ataque vertical. E é isso, te vira. E jogo de ainda como tinha como quebrar a arma. E o negócio virava um tequenzinho meio porco. Não, mas ainda aí... Soul Calibur era a arma, não quebrava. Graças a Deus. E aí era lindo demais. E era um jogo muito legal. 98, puta que pariu. Era um jogo lindo. Era um jogo que, assim, era maneiro, que era gostoso de jogar. Era fácil você pegar, aprender. Qualquer um que pega hoje até, pode ser tua namorada. É o jogo pra tua namorada jogar. filha, aperta o botão aí que vai bater. Cara, não diz isso, porque a Rebeca me bateu pra caralho no Soul Calibur 4. Ué, se ela for tua namorada, tá vendo? Já aí, se muda aí, pra fazer. É um argumento, hein? É um movimento, hein? É um movimento. É um movimento, olha o Dag dando mole. É um movimento aí, ó. Agora tu vai lá treinar na casa dela lá, pra te ensinar como é que tá fazendo conta. Tá sempre Brasília. Se a mãe dela me fizer montar alguma coisa, né? Aí, ó, a futura sogra, a candidata sogra se amarra na tua. Aí, ó. Campanha de lançamento. Fica a dica. Brasília é logo ali. Uhum, né? África do Sul é logo ali, como diziam a Globo em 2009, né? E Brasília também. Tem família lá, né? Aliás, tem uma história meio violenta relacionada ao Soul Calibur. Eu trabalhava na locadora, mas na minha locadora ainda não tinha o Dreamcast na época que o Soul Calibur saiu. Aí fomos para um bairro meio de zoeira ali perto, cheio de favelinha. Um lugar bonito, agradável, que tinha o apelido maravilhoso de Sovaco da Cobra. Nossa senhora. Um lugar bonito. Mas tu mora em Contagem das Abóboras, né? Não, na época eu ainda morava em Belo Horizonte. Morava no Beto. Tá certo. Aí aquela coisa bonita, né? Tipo, chegou Soul Calibur lá em cima, cara. Porra, aproveita e chegou. O que tinha chegado? Acho que era o Marvel vs Capcom caseiro, né? Esse eu tinha na locadora, mas, porra, o cara queria jogar, meu brother ia comigo. Vamos lá caçar aquela buceta. Ah, vou jogar Soul Calibur, tô louco pra jogar Soul Calibur. Tá, vamos lá. Chegamos lá, tamo jogando. Aquela locadora bonita, né? Aquele espaço maravilhoso. Tipo assim, você levantava o braço e dava uma cotovelada na cara de alguém. Opa! Aquele espaço bom, sentado, aquele tanto de macho em volta jogando aquela porrada de. Tá, tá meio poderoso castigo esse teu depois, Beto. Locadora bonita, aquele poder de macho pra caralho. Falando agora, o bom era que era cheiro de homem, né? Que não era bem. Aquele fedor de homem. Fedia homem pra porra. Suvaqueira pra tudo que é lado, ainda mais que a gente só podia ir lá, só tinha tempo de ir lá quando já tava meio final da tarde. Aí chegavam os trabalhadores gastando aquele seu dinheiro suado, literalmente. No joguinho. Então terminamos uma jogada lá, aí o cara falou, porra, quero jogar contra ele, mané. Eu, porra, mas aqui é videogame, viu? Porra, não quer deixar eu jogar contra, não? Dá o controle pra ele aí, brother. Aí, os caras tá pesado. Aí eu jogava de Kirik, que na época destruiu o cara 3 rounds, que a gente fazia melhor de 5. Derrubou o cara 3 rounds, o maluco fez uma cara pra mim. Nós saímos de lá, back to back, dando porrada pra quem que era canto. O fantástico do Daigo é que toda história, todo jogo pra ele remete a uma porrada em alguém. Não, eu falei que a história era violenta. Então, aí, graças a Deus, chegou o Dreamcast na minha vizinhança, na locadora onde eu trabalhava. Aí eu pude jogar ele na boa, mas essa primeira ficou marcada, cara. Eu e meu brother, assim, correndo pra caralho da galera, chegando na linha do trem, pulando, assim. Na linha do trem. As histórias violentas sempre tem uma linha do trem, né? Não, fazer o quê? Essa tinha mesmo. Pois é, não, você não consegue contar uma história de violência sem inserir linha do trem no assunto. Não, é tipo filme, né? Pulou sobre o trilho, deu a câmera lenta, o trem passou, fechou o caminho, enquanto vocês corriam pra liberdade, né, meu irmão? Não. Guerreiros, venham brincar! Eu fiz pra usar a linha do trem como arma, bicho. Tipo, o cara tipo me agarrou, fatality, né? Pulei assim, segurei a cabeça dele e descemos nós dois. Eu fui com os dois joelhos e foi com a cara. Adivinha quem é que sente mais dor? Nossa, Eu também. Mas de fato, acho que a cara estraga o enterro, então, né? Não é das coisas mais agradáveis pra você dar de cara no asfalto, não, hein, não? Não deve ser muito agradável, não. Elaiá. Resident Evil 2, ele mudou bastante os rumos da franquia. Porque o 1 era aquele... Era aquele terror bonito, aquela porra de ter que sobreviver mesmo na faquinha, zumbi pra caralho. Aí chegou no 2, o 2 virou um jogo de tiro, né? E o Resident Evil 1 é carnavalesco. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, check out them colors. Aquele jogo, ele era carnavalesco. Tudo bem que ele era mais difícil e tal, mas ele era carnavalesco. O 2, ele tem mais clima. Ele é mais legal. Pode ser bang-bang e tal. Pode ser... Você pode estar, tipo, andando na delegacia, no laboratório, onde tem plantas. Aí você abre um baú que deveria ter, sei lá, material de escritório, e você encontra bala de escopeta. Mas isso são detalhes, cara. São alegorias indispensáveis à construção quando os personagens abrem a boca lá, tu vê aquela dublagem tosca lá, fora de tempo, meu irmão, tira qualquer seriedade do jogo, velho. Que isso, uau, what a mecha! What is it? A frase mais falada pelo Negão, né? What is it, Barry? Mas acho o 2 realmente muito mais bem feito. Isso aí acho que não tem muita discussão, não. Todo o lance de você ter os dois cenários que se complementam, né? Você fazer o jogo A com o Leon pra fazer o jogo B com a Claire e vice-versa. E vice-versa, né? Você tinha mais de uma possibilidade de jogo. Sim, sim. E os cenários eram mais variados, né? Os cenários eram mais variados de um personagem pro outro, então valia a pena você jogar as duas campanhas, assim, né? Dava uma variada legal. Um jogo valia a pena. Tipo no primeiro jogo, né? Jogar com o Chris, aí você já estava pronto pra isso, e jogar com a Jill, você estava querendo dar uma de bundão. Você tinha que jogar com os dois, porque aí você jogava o jogo inteiro mesmo, né? Você completava o jogo. Fazia sentido, né? Então você não tinha aquele negócio, com ele é mais difícil, eu vou depois. E esse depois nunca vinha. Sim. O Resident Evil 1 eu nunca terminei, né? Porque o meu CD pirata, ele travava no pedaço lá, que não... Algum evento que tinha que ser ativado, ele não ativava, e aí eu até hoje nunca terminei. E ficou pra trás mesmo. Deixei pra lá e vivi feliz com isso. Quer dizer, não tão feliz com isso, mas vivi. E hoje em dia já não sinto mais tanta falta, porque saiu do Last of Us, né? Que cumpre bem aí o papel de jogo de ter que sobreviver. Com a história muito boa, inclusive, muito melhor. Que leva a sério a proposta, né? Então... E o Resident Evil, né, bem ou mal, erra quando acerta uma coisa em outra. Aí depois que fala assim, foda-se. Aí bota o Resident Evil 6 na história e aí foi tudo caralho, meu. Aí foda-se. Aí estragou a amizade. Forçou a amizade. Mas Resident Evil bom, se quiser jogar, cara, de novo, cara, joga o do GameCube, que aquele jogo lá é... Exatamente. Cara, o remake do GameCube é magistral, cara. Pra mim é, tipo assim, é o exemplo que Resident Evil tem que ser e conseguir. É, rola de jogar no meu Wiizinho. Tem aqui o Wiizinho. Ficar com a série até o 4 é o aceitável. Exato. Sim, sim. Eu gosto muito do 3. Eu falo logo, acho maneiro mesmo. É aquilo ali, você sabe que vai ser uma palhaçada, eu me amarro, uma palhaçada. Achirado, porra, bota pra trás, aperta triângulo, que ela dá um vup e sai correndo. É isso mesmo. Eu acho que tem que ser isso aí, moleque, dá tiro, mulher com saia colada. Moleque dá tiro, saia coladinha e... Ela tá vestida pra ir pra Night. Mulher dá tiro safado. Ela dá tiro safado, cara. Ela tá vestida pra ir pra... Ela tá vestida pra ver a show no 3. Acho que o último desses grandões aí que nós não comentamos ainda a fundo foi o Baldur's Gate, que é um jogo que tem a sua importância, que acho que foi o principal desses jogos de D&D daquele final de década de 90, né? Jogos de PC, ainda pela BioWare. Quando a BioWare... Ainda fazer barulho pra caralho, assim. A BioWare era uma empresa ainda meio desconhecida, né? Não era essa gigante do Mass Effect que é hoje em dia. Mas eu confesso que joguei muito pouco porque não tinha PC. Mas tinham uns amigos lá que tinham e jogavam, e a gente jogava D&D bastante, e até por isso a galera, eles jogavam também bastante Baldur's Gate, e esses jogos do Forgotten Realms. Eu lembro que um amigo meu tinha até um personagem lá que por algum motivo tinha um avatar do Ashran, do Lord of War. Eu não sei de onde saiu aquilo, mas era um avatar do Ashran, muito maneiro. E depois saiu o Baldur's Gate 2 também, né, mas acho que chegou perto de fazer o sucesso do primeiro. Não, fez sucesso, uma expansão, tipo assim, é muito parecido com o primeiro, melhorar algumas coisas assim. Fez sucesso, só que era difícil, cara. Eu tinha PC e era difícil encontrar esse jogo de PC, cara. Não era tão fácil que nem de PlayStation, não era tão... O acesso não era tão fácil assim, entendeu? É meio complicado arrumar. Era mais fácil arrumar o original do que o piratão, né? Só que o original, pra época, era meio carinho, né? Nessa época, os jogos de PC eram bem caros, assim. Eu lembro que eram R$100. Você pagava R$100 num jogo de PC nessa época, por baixo. Ou talvez mais. Ou mais. E 98... Era que naquela época você encontra bem mais naquela época. Bem pesado, era bem pesado. Eu não lembro quanto era o salário mínimo, não, mas eu lembro que o meu PlayStation em 98 custou R$240. Era tipo dois salários mínimos, isso. É grana. Eu peguei uma tabela de histórico aqui, o salário mínimo em maio de 98, e ficou até maio de 99 nesse valor, R$130. Eita, E aí maio de 99 subiu pra R$136, aí abril de 2000, que não sei se vocês lembram, mas foi aquela época da inflação absurda de dólar a R$4. É próximo do que a gente tá hoje em dia, né? Foi pra 151. Parece que deu um salto, né? Mas o poder aquisitivo tava um lixo naquela época. Foi a época que o Fernando Henrique voltou da Rússia, desceu do avião com um bar de repórteres perguntando pra ele se o Brasil ia quebrar. Aí ele falou, não sei. Tenho que me reunir com o Malan ainda pra ele me dizer. Mas era caro, cara. Era caro ainda. Hoje em dia é bom, né? A gente compra Steam, né? Eu comprei hoje Dead Island, Saints Row 2 e 3 com $5. Mas é maneiro que, assim, saiu a versão Enhanced, né, no Steam, pra quem quiser jogar aí. E eu aconselho porque é um jogo que envelheceu bem, cara, porque ele é todo 2D, né, segue as regras bonitinho do AD&D. Então, pra quem gosta de RPG, é uma boa pedida. E, cara, o gráfico é bonito, bem polido, rápido, assim, e joga em grupo, né? Você tem que controlar mais de um personagem ao mesmo tempo, tu monta a tua equipe, a aventura é legal, é um jogo bem interessante, cara. Os mods antigos, mas é bem feito, entendeu? É, e atenção pro que o Pyron falou, segue as regras do AD&D, não é terceira, é segunda edição. Não tem feat, não dá pra fazer ogro, paladino, não tem nada disso. É aquela, é AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, que eu gosto pra caralho, então eu jogaria sem problema. Mas tem quem abomine a segunda edição e geralmente a galerinha começou na terceira já. Ah, cara, a terceira é muito inferior. Eu já tinha parado de jogar RPG quando a terceira saiu, então confesso que não sei nada de feat, não sei nada de defeat system, é AD&D, tá, porra? Tem que dar uma paralisação, veneno ou morte, bastão, caixa novaria. Advanced Dungeons and Dragons, essa porra. É, porra. Petrificação, transformação, sopro do dragão e magia. Tem a tabela de resistências. RPG de raiz mesmo. Então, conhecimento do terreno, que era inteligência zero, tem essas porra toda. Para mais informações, consulte aí a página 76 do livro do jogador, na edição da Abril, que é a que você deve ter. Quem joga D&D tem a da Abril. A da Devir é coisa de garotinho novo aí. Half-Life. Porra, é verdade, cara. Então, Half-Life pra fechar com chave de ouro, Pyron. Ilumine-nos acerca desse glorioso... Até hoje dá assunto ainda essa porra. É. Então, Half-Life, ele marcou época, né? Pra não sei quem, a galera que tinha PC na época, deve lembrar que os jogos de FPS no PC tava muito mais o mesmo, né? Tipo assim, tinha poucas evoluções. Eu acho que o único que mudava um pouquinho mais, que era mais legal, é o Erect, né? Erect era muito foda. É que sem Erect é o que mais diferenciava. Erect, cara... Sempre pau duro. É, cara, mas o X100, na boa, X100, eu desafio qualquer um a zerar hoje. É o design de leves, cara, mais complexo que existe num jogo de FPS. Tanto um, tanto dois, pra tu zerar, tu tem que ter muito e tá. É tipo um Dark Souls, tem que ter vários. Tu tem que se ligar em cada detalhezinho que o jogo te dá pra você saber onde um tal portal abriu, uma entrada tal, mudou alguma coisa pra você ir lá e resolver um pouso pra poder continuar. É bem complexo o jogo pra época, entendeu? E o Half-Life, ele foi maneiro que ele é uma coisa que misturou, né, cara? Porque é um jogo que não era tão frenético na ação. Tinha aquela parte de ação, mas ele é mais aquele lance de você acompanhar os acontecimentos dentro da história como se fosse você fazer a parte tipo, de um filme. E tinha história, tinha enredo, tinha cenas de abertura. Você tinha que pensar, você tinha que resolver alguns puzzlezinhos, você tinha que matar. É um jogo que, pô, ele foi bem... Ele soube, né, equilibrar bem as coisas, né, cara? Foi um jogo bem de ter um diferencial bem grande pra época, assim, né? Ele não é um shooter normal, né? Ele tem muito do clima, assim, da história. Ele é quase um jogo de terror em alguns momentos. Não, mesmo porque você demora muito pra pegar no arma. Aquele pé de cabra é seu amigo por muito tempo. Sim, sim, sim. E tem umas coisinhas, uns detalhezinhos de produção dele que são foda. Tipo, tem algumas partes que a música anda junto com você, assim, sabe? Sim. Você anda, a música anda junto, você para, a música para. É bem legal. Mesmo a história de você ver o G-Man por trás de algumas janelas, você vira e volta, ele não tá mais lá. Então ele é um jogo muito... Tinha um refinamento que não era só da parte de tiro, que não se vê em mais nenhum jogo de tiro da época, assim, não foi se ver por muito tempo. Então Half-Life é realmente um jogo muito único que você pode pegar até hoje em dia pra jogar e ele vai ser muito bom. E uma coisa que é legal dele também é que você sentia continuidade, né? Tipo assim, cada cenário, normalmente em jogo em espécie, assim, você passou de uma fase, a outra fase é outra fase completamente diferente. No Half-Life não, tu vê a continuidade, sabe? Tipo, um ambiente que você tá e vai pro outro ambiente é a continuação daquele outro ambiente, entendeu? Tem um load de uma parte pra outra ali, mas é o mesmo ambiente. Então você tem uma continuidade do que você tá fazendo. É uma coisa bem legal, né? E tem um lance também que não tinha jogo de PC na época, é de você falar com o NPC, o cara conversar com você, tipo, o cara, tipo, te contar um pouco o que tá acontecendo, você ir descobrindo um pouco mais daquela história e tal, era bem interessante, entendeu? E hoje em dia são coisas mais óbvias, né? De cenários contínuos, você falar, interagir mais com o cenário, mas a época ainda não era, né? Half-Life realmente é uma coisa, é um fenômeno, tá aí até hoje, né, cara? Semana passada, eu lembro que no Twitter, no Facebook, tinha gente sacaneando aí, né, que no dia 22 ia acabar a promoção do Steam e o Papa ia chegar no Brasil e ia chegar no selo Half-Life 3, né, ia ser... E 15 anos depois, o negócio ainda dá assunto. É uma coisa fenomenal. Eu também não joguei até hoje, a única coisa que de Half-Life que eu joguei não foi Half-Life, foi Counter-Strike e aquele Earth Special Forces de Dragon Ball, que é muito bom, todos devem jogar. E acho que ele ganha um caráter ainda mais importante pra gente aqui no Brasil por causa de Counter-Strike. E... é, que geral tinha que instalar pra poder jogar com o CS. Pois né? E em cima de Counter-Strike, uma série de outras coisas que a gente extrapola pra falar não de jogo, né, mas como a sociedade brasileira interagiu e reagiu a jogo de videogame naquela época, porque coincidentemente foi a época do boom das lan houses, e todo mundo ia pra lan house jogar Counter-Strike, que era um jogo violento, e aí tem o Ciro Darlan de novo na história. E acho que Half-Life é um jogo, acho que talvez um dos jogos mais importantes pra tentar mapear como é que é essa interação da sociedade civil com um jogo de videogame no Brasil. Acho que tudo isso passa muito por Half-Life por causa do Counter-Strike, né? Mas sim, Counter-Strike só existe por causa de Half-Life. Então acho que ele é um jogo ainda mais importante pra gente, né? E muito importante ainda pra Sierra, pra Valve, porque o negócio gera assunto até hoje. Pra acho Sierra, que pra Valve, pra Activision, pra tudo. Activision, né? Pra mãe do Damião, pra todo mundo. É porque agora que já saiu StarCraft 2, já saiu Diablo 3, né? Acabou a divisão de expectativa, né? Tá tudo em cima do Half-Life ou 3, ou do capítulo X do Half-Life 2, enfim. Eu não sei nem qual é a expectativa, na verdade. Eu não sei se o que é essa expectativa que existe hoje em dia, se alguém souber, me ilumine, se é sobre Half-Life 2.3 ou se é o 3 mesmo. Ou tanto faz, né? Se não tem uma definição. Porque... é, geral fala do 3, né? Porque esse lance de episódio do 2, a Valve já descartou que não vai ter mais, né? Mas a história do 2.2 fecha? Claro que não. Então, fantástico, né? Bom, mas tem um 3 fecha uma trilogia, né? Mas não fez 15 anos ainda do 2, então vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Tipo StarCraft, Diablo também. Acho que o pessoal vai ter que esperar. Que é isso? Mas vai, né? É, a expectativa só cresce e o potencial de decepção também, né? À medida que o tempo passa. esse é o problema, né? Vídeo do Kinuke, próprio Diablo, até o StarCraft 2 um pouquinho. O interessante só, assim, da série em geral, né? Quando a gente fala assim, da história, não sei o quê. A história, assim, é até fraca, assim, inicialmente. Porque a história, eu gosto de chupar o pau, mas é bem imitação de Doom, né? É, o cara você vai... não fala, né? É, porque assim, o cara vai... eles vão experimentando um artefato, né? O cara, ele tem doutorado em MIT lá, o cara é físico, pelas galáxias lá. Ele trabalha com um artefato, ele vai... Na Black Mesa estão explorando lá e analisando um artefato alienígena. Aí quando explorando essa merda, abre um portal, os alienígenas invadem e fogem a porra toda, né? O Doom é uma coisa que muda, que abre um portal pro inferno, né? Então, tipo assim... e Marte também. É, tipo assim, mas tem muita semelhança, né? A maneira do Half-Life é como ele apresenta a história no decorrer do jogo, né, cara? Que realmente tu vê algo que tá acontecendo. Tanto no 1 ele fez isso, no 2 ele fez de maneira melhor, né? Os episódios 1 e 2 e 3 do Half-Life 2, ele ainda foi melhor que o 2, né? Normal, tipo, ele conseguiu melhorar ainda mais a fórmula. Agora, pro 3, né, cara? Vamos ver, né? Porque já tem que mudar a engine, né? Porque a Source não dá mais, entendeu? Já tá defasada pra caralho aquela engine, não tem mais como sugar mais nada dali, entendeu? Já tem que fazer engine nova. Mas eu acho que a engine do Unreal 3 deve dar pra fazer FPS tranquilamente, e a engine do Unreal 3 resolve 95% dos problemas com o jogo de videogame hoje em dia. O Unreal 4, mete uma Havoc lá e tá boa. É, isso é que o Mamute falou, né? Tá a 4 vindo Unreal por aí. Tá então... vindo aí, maluco. Então se prepara. A engine não é problema mais hoje em dia, não. Só pra quem quiser. Só pra Square Enix. Desenvolver uma nova. Só pra quem quiser fazer processamento de cabelo de personagem feminina. Né? Só pra essa. Esse que é o problema da cabeça dos caras, né? Não sei se tipo a teta da Lightning balançando no Final Fantasy novo. Tipo isso? Tem. Ela tipo botou silicone. Ela tem silicone. Mandaram. O diretor mandou balançar a tetinha. Mandou balançar a tetinha, que era... porra, vou comprar então. Nesse jogo. O Tengu, que fala japonês, pode confiar. A foto que eu vi, tava os caras com uma tela preta no fundo. Então assim, Z-Cup, Light, Sun, não sei o que. Tava provavelmente falando que ela aumentou o Chan. É, não. Alguém da plateia perguntou se os caras realmente tinham aumentado o tamanho dos preços da Lightning, como parecia. Ah, aquele quadro atrás era uma pergunta, então. É, né? A pergunta, isso. Entendi. E aí os caras falaram que sim, eles... alguém ali da equipe de produção queria que ela fosse mais peituda e fizeram ela mais peituda. De graça. Sim. Esse amigos, esse é o estado de Final Fantasy. Porra, resume bem, assim. Verdades foram ditas agora. Isso. Eu não tenho mais um ponto a falar. Isso conclui o nosso episódio sobre o ano 98, um ano que não teve Final Fantasy, que hoje em dia nós dizemos, infelizmente, porque naquela época eles ainda sabiam fazer o negócio, né? Então, algo mais pra acrescentar? Rápidas, Lunar 2, Metal Slug 2, me foda. Lunar 2, Metal Slug 2. Metal Slug 2 já tinha o Camelo Slug, meu veículo favorito? Tinha, no 2 já tem, só um. No 2 já tem. Fantástico, hein? Anos 98, sensacional. Tá Daigo, você tinha 17, né? 17 anos? Que nossa senhora. Tinha caralho, mais velho que eu. Eu era mais velho que você. Daigo tinha o quê? 13? Tinha 85, né? Eu tinha 14. 14? 14. Eu tinha 12, Mamute tinha 11, né? Filosofia, né? Nasci que ano, garoto? 87? 89. 89. Porra, tem uma nova pra eternidade. É pra levar um tiro nesse corpo. Que isso? Ah, um menino, Rob. Nem eu sei mais fazer a conta. Tinha pouco tempo. Tinha poucos anos. 9 anos. Você ainda tinha 11, né? Acho que é um ano maluco. sei lá, por aí. 98, bom ano. Todos aqui curtiram. Só quem não gostou de 98, por isso que não veio gravar aqui, foi o Ninja Inimigo, né? Porque foi o ano que ele ficou reprovado na sexta série. Ei, que beleza. Eu só vou dar uma última informação aqui, que em 98 estreou a segunda temporada de Fantasia no SBT, que foi Fantasia com Carla Pérez, registrando 22 pontos no Ibope, incomodando a Globo, que passava no mesmo horário Turma do Didi e Planeta Xuxa. Com 22 calos na mão, né? É de igreja e de escola, né? É de igreja e de escola. Ô, Carla Pérez, por isso que eu comprei a sua Playboy. Altos calos na mão aí esse ano, hein, pivota aí. Opa, 98 acho que foi o ano de estreia da punheta, hein? Mas chega, vamos acabar o programa. Podcast, eu vou deixar com 145 quando falamos sobre esse magnífico ano de 98. Fernando Mucioli Tengu Maru, me diga, em apenas poucas palavras, qual foi o melhor jogo desse ano para você e por quê? Cara, Resident Evil 2, porque é mais legal que o primeiro já era muito legal e eu joguei ele pra caralho. Mamute, o seu melhor jogo de 98? Sem pestanejar, Panzer Dragon Saga. Daigo! O port de Rival Schools da PlayStation 1. Nem citamos aí, Rival Schools, esquecemos de falar de Rival. Não, porque ele saiu em 97, cara, o port é que saiu em 98. 98, né? Byron, seu melhor jogo? Cara, Carmageddon, meu irmão, Carmageddon 2, não tem jeito, o bagulho é mítico. Vou passar fome nas pessoas, né, Pyron? Ah, meu irmão, é mítico, assim. Sensação que aquilo ali te traz, nenhum outro jogo traz, velho. Senhor da Eternidade, qual é o seu melhor jogo desse ano? Com certeza mesmo? Com certeza. 1080 Snowboard. Eita, nós, hein? Showboard. Mas assim, pra manter as aparências, eu vou falar StarCraft. Tá, e pra mim é aquela velha história, né? A razão manda dizer Metal Gear Solid, mas o coração fala mais forte, então foi The King of Fighters 98. Porra, melhor jogo, caralho. Xingo mandando crítica em todo mundo nesse caralho. Xingo aqui, que pá! Comentem aí abaixo no nosso website baixofrentesoco.com quais são os melhores jogos do ano de 98 pra vocês. Sintam-se livre pra discordar da gente, mas saibam que vocês vão encontrar um escrutínio horrível. Ah, não sei, vai que o cara falou Karen of Time. Você pode ter que aceitar. Não, não, vai que o cara fala Ryu Pikachu. Eita, é nós, hein? Se você falasse PlayStation pro Pikachu nesse jogo, ele ficava nervoso, assim. Ele ficava puto e te dava choque. Ficava meio bolado? Ficava bolado, gostava não. Filho da puta, né? Nintendista do caralho. Safado. Daigo, haja visto a necessidade de contato dos ouvintes com o nosso podcast via e-mail? Qual é o endereço de e-mail? O novo endereço de e-mail? Como é que é? Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Ou o novo endereço que um ouvinte nosso já estreou, mandou muito bem, mas manda sempre com cópia pra esse aí que o Daigo falou, que é o Pinto do Pai do Lapso, @baixofrentesoco.com. Ah, você fez esse mesmo? Já foi criado. Caralho, sério mesmo? Porra, velho, vocês fazem essas coisas nem me avisam? Eu não fiz, não. Eu não sei se fizeram, não, mas nós recebemos já um e-mail enviado pra Pinto do Pai do Lapso. Por via das dúvidas, mande sempre cópia pro e-mail padrão. Acesse-nos também no Facebook, em duas frentes. Lá temos a página, a fanpágina, que é facebook.com/baixofrentesoco, que posta coisas magníficas de lampejos fantásticos, como por exemplo hoje, que eu lembrei que The King of Fighters 98 saiu em 98, fiz uma imagem bonitinha e compartilhei com a galera. Justo, muito justo. Uau. Né? E também temos um grupão, um fórumzão do Baixo Frente Soco, que aí você tem que procurar lá no índice de grupos do Facebook ou acessá-lo aí no cantinho direito da nossa página, do nosso site do baixofrentesoco.com, tá lá, você clica lá e entra. Nós agora também temos um YouTube e se nada deu errado, esse fim de semana já teve um novo vídeo, que é o vídeo da nossa música do Zelda, pra entrar aí nas comemorações do Zelda Day 2013. Vai ficar muito bom o vídeo. E temos também a nossa rádio, radio.com.br/baixofrentesoco, tudo que tem link aí que eu falei, tá lá no nosso site aí. Tô com sono, já vambora dessa porra aqui. Tem o Twitch, viado, Twitch twitch.tv/baixofrentesoco. Twitch toda semana. Tem o Red Dead Redemption que eu vou começar. Tem o Xenogears que nunca vai acabar. E tem o Breath of the Wild que começou agora. O Loop Infinito já jogou 10 horas o jogo na primeira sessão. E tem o Twitter que foda-se, ninguém usa. O Baixo Feitiçoco pelo menos já tá lá bufado. Se alguém der reclaim pro Twitter é capaz de ganhar porque a gente não usa. É isso. É, agora o Jabás, finalmente. É, acessem o IMDB do Mamute. É, sim, claro. Procure lá o Frank no IMDB. Descobriram que ele já trabalhou na Globo. O Daigo está agora na Herói. Ele... eu escrevo pra Herói. Se quiser ler sobre gibi, pode estar lá. Quase todo dia eu publico alguma coisa. Se não gostou, vai te fuder. Não gostou, é o Byron, nós estamos aí negociando o passe dele junto ao Wolfsburg da Alemanha pra comprar o Byron Slayer pro Baixo Frente Soco. Ele faz os vídeos dele lá no youtube.com/Byron Slayer. O último foi o de Strider, não é? Isso, o de Strider. Isso, muito bom. Ele mandou timing excelente, porque a gente tá naquela discussão de Strider infinita lá no nosso grupo Baixo Frente Soco. Sim, e vai ter o Strider 2zinho aí que a gente vai fazer e tá convidado pra participar. E o Tengu está todos os dias lá publicando no Kotaku BR. Você fala Kotaku ou Kotaku, Tengu? Kotaku, Kotaku mesmo. Ah, que bom, cara. Cacofonia é uma merda. Kotaku, puta que pariu, né? Kotaku.com.br, o melhor site de videogames do Brasil para mim, na minha opinião. Pô, muito assim eu fico corado, cara. Pelo amor de Deus, não fala isso. E toda semana tem o podcast semanal do Kotaku, que é o Amigos do Fórum. Sim, toda sexta-feira na hora do almoço ali, entre meio-dia e 2 da tarde, isso é Amigos do Fórum. E se você quiser, toda quinta-feira a gente grava e quem quiser mandar perguntas e... galera mandando aquelas perguntas abalizadas, né? A gente mostra, a gente esfrega a carta no microfone pra mostrar que é uma carta de verdade e lê tudo no ar e é legal e mandem perguntas e comentários e cartas e receitas de omelete também. Sacode. Não, omelete não, é outro site, não. É, aí não. É a mexer de outro não. De outro não, porque um amigo meu encontrou eles na Comic Con e falou que eles foram muito pouco simpáticos. Então, é isso. É, foi o que disseram. Mas eu não sei, não conheço, eu continuo acessando o site deles, eu gosto. Só não faço propaganda. É isso, até semana que vem, envia seus e-mails, blá blá, etc, fãs, tchum, pai, bola, champs, cantada pra Rebeca, cantada pra Paraguaia, xinga o Goku que é da zoeira, participe lá do Amigos do Fórum, mande as perguntas pro Tengu, que ele não tem papas na língua, leia os posts do Daigo, é isso aí, tchau, vambora, vai, 2 horas. Ih, acabou. Acabou, fodeu, foda-se. Piru, é isso aí, vambora. Mas assim, ô Pivô, tu tá dando mole, cara. Tu não leva o Criados aí no bar do Zeca sexta-feira aí pra ele dar uma fumegada aí nas piranhas. Porra, velho, como não? Fumegando, cara. Porra, cara.